no ar, Inominata 616. Olá, olá, pessoal. Estamos começando aqui mais um Inominata 616. Eu sou o Coveiro e, antes de abril terminar, a gente não poderia deixar de ter nosso podcast sobre o renascimento da série do Demolidor, né? Daredevil Born Again, traduzido aqui como Demolidor Renascido, chegou ao Disney+. E a gente tá aqui pra falar sobre a primeira temporada e cravar aqui. Será que honrou a série anterior? Bom, algumas pessoas não gostaram muito da série anterior, então não sei se honrasse ali a parada certa, né? Mas enfim, pra me acompanhar aqui hoje estão... Olá, aqui é o Felga e foi muito bom ver de novo as aventuras do Perry Mason da Cozinha do Inferno. Olá, aqui é o Paulo e eu gostaria de perguntar pro Cassiano e pro Felga se eles sabem abrir cofres sem já saber a senha. Aí você já entregou nosso convidado, né? Olá, pessoal. Aqui é o Cassiano, e a justiça é cega, mas ela enxerga no escuro. Bom, se bem que essa frase é de juiz, né? Não é de advogado. Bom, fiquem à vontade aí de responder ao Paulo, a grande dúvida dele aí. Olha, se eu soubesse, eu não tava aqui gravando com vocês, te digo isso. Eu vou usar meu direito constitucional, silêncio. Bom, a parte de advocatícia aqui hoje vai ser bem usada, né? Porque eu acho que a série, que teve um pouco na Netflix, mas é a série que eu acho que mais trabalha os lados de advogado do Matt Murdock, né? Mas enfim, antes de chegar nisso aí, eu quero contar a história sobre Demolidor Renascido. Não sei quando é que foi a última vez que a gente gravou o nosso podcast, acho que seja 2018, por aí, das últimas séries da Netflix. A última cena, acho que, não sei se foi Jessica Jones ou a segunda temporada do Justiceiro. Fiquei em dúvida agora. E desde então, a gente achou que nunca mais veria esses personagens, né? Não exatamente os personagens, mas ver os personagens com esses mesmos atores. E talvez até demorasse pra ter uma nova escalação pra ver esses personagens de novo, né? Porque, por mais que dissesse naquela época, com a Marvel TV, né, ainda chefiada pelo Jeff Loeb, que fosse tudo interligado, a gente sabia que pelos bastidores, por trás, havia uma certa intriga, né? A Marvel TV ainda estava sob o guarda-chuva do Wick Permuter, o Jeff Loeb respondia a ele, e a gente sabe que eles não se davam bem com o pessoal da Marvel Studios, o pessoal dos filmes, mas isso mudou. A Marvel TV não existe mais, o Kevin Feige assumiu praticamente toda a diretoria criativa dos estúdios, inclusive até a parte dos quadrinhos hoje está sob o guarda-chuva dele, apesar dele dar bastante liberdade. Verdade, acho que por CBC busque quase não se mete nessa parte, né? Pelo menos não parece ter nenhuma interferência editorial aí nesse ponto. Mas aí ele com isso conseguiu ter acesso à parte de televisão, né? E aí todos os personagens que até então estavam sob a tutela da televisão poderiam estar com ele de novo, né? Sob o comando dele agora, né? E restava a dúvida se ia aproveitar esse personagem ou não. Sempre colocaram isso em banha-maria, esticavam pra dar uma resposta definitiva. Até que o Demolidor do Charlie Cox, né? E isso, claro, depois de uma longa campanha que houve em vários Comic Cons e pela internet, né, de Save the Daredevil Series, alguma coisa assim, né, tinha grupos e por aí vai. E com isso, ficava bem claro que havia uma fanbase suficiente, pelo menos pro Demolidor do Charlie Cox, pra ele voltar. E também do Vincent D'Onofrio como Rei do Crime. Acho que, certeza, por mais que a gente elogie os outros, né, alguns nem tanto, alguns são bastante criticados, mas de todos os personagens que apareceram nessa Netflix verso da Marvel, vamos colocar assim, o Cox e o D'Onofrio eram com certeza que vinham primeiro em mente se fosse pra salvar. E com isso, eles começaram a aparecer. Seja no filme do Homem-Aranha, série do Gavião Arqueiro, série da Mulher Hulk. Enfim, foram aparecendo, mas ainda havia uma grande questão. Esses personagens seriam os mesmos ou seriam os mesmos atores contracenando e fazendo personagens similares, mas não realmente iguais. Quando Demolidor Renascido surgiu, e as primeiras contratações, as primeiras informações vieram à tona, ficou aquela coisa no ar de que seria um soft reboot. E isso não foi bem recebido, principalmente o pessoal que era fã da série da Netflix. Paulo vai estranhar que existam essas pessoas, mas existe uma ala grande de fãs dessas séries. É a mesma galera do Snyderverse, então dá pra desconfiar dessas pessoas. Não sei se são. Pode até ser que tenha aí um entremeamento aí entre eles. Mas enfim, essa galera não ficou satisfeita, porque praticamente é uma das coisa que mais chamou a atenção era que tinha uma reescalação da esposa do Wilson Fisk. Ao mesmo tempo, já tinham descartado de cara Fog Nelson e a Karen Page, né? E do Elden Harrison e da Deborah Ann Woolman, né? Que são duas figuras bases das séries da Netflix, são importantíssimas, né? É importantíssimo também na todo o lore, né, do Demolidor nos quadrinhos, mas também era importante na Netflix. E, sem muita explicação, disseram que eles não iam voltar, ia ficar por isso mesmo. Ao ponto de só citar nos planos originais que o Fog ia morrer e que a Karen sequer ia ser citada. Se você tá ouvindo aí uns gritos no fundo de comemoração, é o Paulo, mas Paulo, se acalme, não aconteceu assim. Fog e a Karen voltam pra essa série. Não exatamente 100% dos episódios, ou com o mesmo impacto que teria na série da Netflix, até porque boa parte da série já tinha sido gravada, mas houve uma rejeição tão grande inicial que se parou pra pensar, não, vamos reformular como vai ser essa série. Então, se você quiser entender um pouco de como era o gosto dessa série, antes da mudança criativa de contratar um novo showrunner, que é o mesmo showrunner das duas temporadas que houve do Justiceiro na Netflix, os episódios que ia ser o episódio piloto, ele seria o equivalente ao 2 e o 3, que hoje são os 2 e 3 originais, e seriam todos os episódios, mais ou menos com algumas mudanças, claro, porque teve que refazer as cenas com a esposa do Fisk, teve que colocar um pouco mais da trama relacionada a ela, porque seria uma trama base na história depois da reformulação, né? Mas seria o equivalente ao episódio 2, 3, 4, 5, 6 e o 7. Esses são episódios que quase, vamos dizer, mais da metade deles, com certeza, foi reaproveitado do que tinha sido antes. E aí, depois que entrou o novo showrunner, que virou um showrunner de TV mesmo, não um Red Writer, como a Marvel Studios estava fazendo com todas as suas séries, de ter só um escritor-chefe e não um showrunner em si, né? O Dario escreveu o episódio piloto, então ele reconstruiu uma coisa que não tinha na série originalmente pensada, né? Que é explicar como é que o Fog morreu, né? Trazer de volta o mercenário pra aparentemente ali ser uma morte em cima de vingança, né? Mostrar a campanha eleitoral do Wilson Fisk, mostrar a trégua entre o Wilson Fisk e o Matt Murdock, explicar um pouco porque o Matt Murdock desistiu de usar o manto do Demolidor. Então tudo isso não teria, né? E é o que a gente viu no episódio, o primeiro episódio e o episódio piloto, tá? Então, mediante isso, né? Vamos começar a falar um pouco sobre a... Acaba tendo pequenos arcos aí, né? Mas vamos começar a falar sobre o episódio piloto. Já expus as mudanças. E aí vocês comentam um pouco do que acharam. E quão estranho seria se esse episódio piloto não existisse. Se já pulasse pro episódio... O episódio 2, né? Seria muito estranho a primeira cena já ser o Wilson Fisk se mostrando como prefeito naquela televisão, né? Como aparece no episódio 2. Tendo em vista esse panorama aí que o Corveiro já expôs, eu acho que é interessante a gente voltar um pouquinho também pra lembrar como é que acabou a temporada anterior. Porque depois que ficou decidido que esta série era uma continuação dos eventos da série da Netflix, é interessante pontuar brevemente. Primeiro que tem um programa, tem um nominado específico sobre a terceira temporada. Mas o que vale ressaltar aqui? E no final da temporada anterior, o Wilson Fisk termina preso, porque foi exposta toda, através de vídeo na internet, toda a divulgação dos fatos que o agente Nadine testemunhou, a mando do rei do crime, assassinatos, tá? Porque na temporada anterior ele tinha feito um acordo, uma delação premiada, entre aspas, assim, para entregar o que ele sabia, mas na verdade ele estava eliminando concorrentes e retomando a posição dele de chefe do crime. E aí, com o apoio desse agente que no início tinha feito meio de campo ali com o FBI, mas que depois acabou, sendo chantageado e cedendo. Então, esse agente expôs toda a situação do rei do crime, o rei do crime acabou preso. Na terceira temporada, o mercenário foi brilhantemente desenvolvido, teve aquele conflito no episódio final e foi feito um acordo de cavalheiros entre o Matt e o Wilson. E o Wilson disse que ia se vingar sempre, que ele sempre ia perseguir o Fog e a Karen, e o Matt propôs a ele que ele não iria perseguir ninguém, que ele iria ser preso. Em troca, ele deixaria a Vanessa em paz. E aí eles fizeram esse acordo, então o Matt deixaria a Vanessa em paz e o Fisk iria cumprir pena e assim terminou a temporada. Bem lembrado, Cassiano. Você fez o dever de casa aqui que eu esqueci de fazer, mas obrigado por essa recapitulação. O que explica muita coisa. Não, o que explica que o Coveiro, ele por causa de não falar aí, vai explicar que o Demolidor foi inútil na própria temporada, que supostamente é a dele, mas que ele não aparece, pra botar um inútil imbecil, pior personagem de todos os tempos, pra ser o cara que derrota o morre. Uma maldita piscina. E eu praticamente passei 10 anos da minha vida tomando antidepressivo por causa dessa série. A terceira temporada, acho que foi 2018, Paulo, nem chegamos nessa década ainda, mas enfim, continua Cassiano. Então, mas esse pequeno final aí que a gente lembrou, ela dá um outro significado pra esse episódio piloto, porque quando eu vi o episódio piloto, eu não tinha isso fresco na minha memória, e aí eu fui voltar, porque inclusive agora, com o final, que a gente vai falar depois, torna mais dramática a situação do Matt. A gente entende melhor o que faz ele ficar tão revoltado, tão se sentindo tão culpado. Porque no primeiro momento, quando começa aquele episódio, agora já entrando no primeiro episódio do Demolidor Renascido, quando começa esse primeiro episódio, eles estão ali indo pro bar da Josie, os três amigos, né, o Matt, o Fogg e a Karen, eles estão contentes ali, conversando. Tem aqueles primeiros 5 minutos, que pra mim são os melhores 5 minutos de muitas séries, assim, que é quando aparece aquele ataque do mercenário, que aparentemente é um ataque de vingança, e depois vai ficar essa dúvida se é só um ataque de vingança, se tem alguma outra coisa por trás. Então ali ele já, o episódio já começa em alto gabarito, assim, já começa com uma ação bem pontuada. Algumas pessoas reclamaram ali um pouco do CGI, do panorama da câmera ali, que a movimentação talvez não tenha ficado muito bom. Pra mim ficou tudo ótimo. Muita gente reclama e queria que a série voltasse a ser crua, mas aí é muito, como é que eu diria a palavra certa, mas é muito puritanismo de louvar muito a série original da Netflix, que até o showrunner da primeira temporada, ele falou, pô, mas se eu tivesse o dinheiro que essa série tem, é claro que eu faria o Demolidor perambulando e pulando de prédio pra cima e pra baixo. Eu não tinha porque o orçamento da Marvel TV era muito limitado. E é engraçado que anos depois, ficou um jogo de peteca pra lá e pra cá, né? Porque, a princípio, quem deveria dar o dinheiro pra série ser produzida era a Netflix, né? Ela, na verdade, a Netflix compra da ABC, que na época era o que produzia as séries da Marvel TV, né? Ou seja, a ABC, que é o mesmo canal que tinha um estúdio próprio da Disney. Hoje em dia, quase não se fala da ABC mais, né? Tinha a série da Agentes da S.H.I.E.L.D., né? Que produzia lá. Então, ela meio que produzia, usava os estúdios ABC pra produzir a série do Demolidor e todas as outras do Netflix Verso, vamos colocar assim, né? Ou Defensores Verso, né? A palavra mais comum. E aí, mediante o dinheiro que a Netflix desse, eles produziriam e entregariam material. Só que aí, hoje em dia, pra se defender, depois desse comentário do showrunner, né? O chefão da Netflix lá, ele falou, não, mas quem botava o orçamento, estabelecia um orçamento era a Marvel Television lá. O Jeff Loeb, mas provavelmente pelo guarda-chuva do Ike Permuta, que sempre foi um mão de vaca, né? Sempre queria fazer as coisas com o dinheiro mais curto possível. Então, a série já começa com esse nível de ação, e aí também já começa com, aparece o match de uniforme com um vermelho mais claro do que na série anterior, já se nota essa diferença, ele pulando em telhado ali, os efeitos do mercenário atirando objetos pra atingir, pra matar as pessoas também, eu achei muito interessante. O mercenário com algum uniforme também, era um negócio que não tinha da outra vez. Existe ele basicamente na terceira temporada, ele usou mais o uniforme do Demolidor do que o próprio Demolidor, né? O Demolidor não usou uniforme na terceira temporada, não teve Demolidor na terceira temporada. Era o cara de preto, e era um figurante. Calma, mas Paulo, agora, explicando isso aí, contextualizando, o Felga não fez o dever de casa, então o que fazer por ele? Esse uniforme do mercenário, Felga. Esse mercenário, ele não foi, assim, tirado do nada. Esse uniforme, com essa, tem uma, só fica os olhos e tudo mais, ele veio da fase do chip da, quase que não sei o nome dele, Zidark. E era um uniforme mais misturando super vilão com uma coisa mais tática. Então, não foi do nada que ele veio com aquele uniforme que não exatamente lembra os alvos azul e branco, de que assim, mais tradicional dele. E também não é a primeira vez que o mercenário não tá utilizando o uniforme tradicional dele. Se a gente for lembrar da fase do Bendis, e eu não lembro se no Brubaker também, ele se vestia que nem o Colin Farrell no filme 2003. Então, ele normal perdeu de usar os uniformes escandalosos mais dos anos 2000, né? Eu ia dizer que existe uma maldição que impede o mercenário de usar o uniforme mais fiel possível dos quadrinhos, né? Porque no filme do Ben Affleck, né, ele usa aquele sobretudo, e aí tem uma fala ele dizendo que quer um uniforme, que pensa que vai aparecer um uniforme, não aparece, então totalmente sem sentido. O pior é que ficou bem parecido com o Tatsuki, cara. Tem um uniforme do Colin Farrell, só que aquele uniforme que você acha que não é um uniforme, é o uniforme, aquela aquela coisa escandalosa lá, com aquele capuz, sobretudo escandaloso lá, é o uniforme que ele inventou. Não é o que você esperava. Depois, mas o que o Paulo tá falando... Os quadrinhos, né? Depois adotaram. Acho que o Bendis adotou, né? Sim, foi no Bendis, ele adotou e ficou assim. Até, inclusive, a cicatriz foi contextualizada. Quem fez a cicatriz na testa dele foi o próprio Matt, por aí vai. Deu uma mudada, né? Aquela coisa que acha que é coisa nova, mas desde aquela época já... Filmes influenciariam, talvez, os quadrinhos, né? E outra coisa, o Paulo tá aceitando o uniforme do Zardask dessa época aí, que eu acho que foi o Marco Checheto que desenhou, Paulo, uma coisa assim? Exatamente. Ele fez os dois. Então, a única diferença, assim, da adaptação é que o Checheto usou um negócio tudo mais negro, mais escuro, e eles aproveitaram a premissa que o mercenário originalmente é sempre meio azul ou arroxeado, e deram um azul meio arroxeado ali pra ele, né? É, e na próxima temporada eles já vão colocar o que tá faltando, que era justamente a questão do alvo na cabeça e no pescoço. Só que o do pescoço tá um pouco mais discreto, mas vai ter também. O pescoço você fala do... as argolonas, né? É, ah, entendi. É que é um povo na prática. É como se fosse um bordadão. Tá bom. Eu só quero complementar ali, nesse início, que além da ação vertiginosa, o texto eu também achei interessante. E aqui eu quero dar o crédito pro vídeo que o pessoal do Pipoca Nanquim fez, que é uma coisa que o Daniel Lopes falou, e eu concordo com ele. Que é o seguinte, começa com os três, o Matt, a Karen e o Fogg, conversando sobre como era bom eles estarem trabalhando juntos novamente, e falando sobre as mudanças da cidade, do bairro, por causa, sobre as mudanças da Cozinha do Inferno, as coisas que estavam mudando, as coisas que tinham fechado, falando sobre os velhos tempos, mas também apontando que as coisas mudam, que as coisas precisam prosseguir. E que isso é uma metalinguagem, né? É um diálogo da série para com os fãs. Teve todo aquele rebuliço que a série tinha que ser exatamente igual da Netflix, mas as coisas mudam, que poderia ser uma coisa diferente. Então, eu achei um raciocínio interessante e achei que isso sendo colocado e falado pelos personagens deu um tom também bem melhor. Sim. Eu acho que assim, a gente até focou mais nesse começo aí, mas ao longo, depois que se passa um ano após a morte do Fogg e que tem o Matt já trabalhando com a pessoa com quem o Fogg ia ser contra, né, no julgamento lá, enfim, do que ele tá investigando, que é a Kirsten Dunst, que, enfim, basicamente é a personagem que mais me incomodou um pouco na adaptação, de todas as adaptações. Desculpa te interromper. Kirsten Dunst é a atriz da Mary Jane. Kirsten McDuff, né? Isso. Então, da Kirsten McDuff, né? É a personagem que mais me incomodou da adaptação, porque ela, em termos de personalidade... Eu acho que assim, visualmente até parece bastante e tal. Mas a Kirsten, ela conhecida, a personalidade mais marcante dela pra mim, ela ser muito provocativa e muito metida engraçadona. Porque acho que a coisa que mais marcou, acho que a Kirsten, ela originalmente já tinha um pouco antes, mas eu acho que quem aproveitou e trabalhou mais ela foi o Mark Waid, né? Mas quem criou ela acho que foi antes, não foi isso? Ou eu tô enganado? Acho que foi o Mark Waid. Eu tenho 99% de certeza que foi o Wade mesmo. Isso foi ele que criou. Mas enfim, a cara dela, a cara que eu falo assim, a personalidade dela é muito o que o Mark Waid cria quando quer criar uma mocinha travessa, divertida, brincalhona, que levantou o astral da série. Eu não sei se nos runs posteriores ela ficou assim, mudança total de personalidade ao ponto de ser uma pessoa que ela é muito séria, mas muito séria mesmo na série, na série do Demolidor Renascido. Se eu fosse apontar a coisa que eu menos gostei de toda a série do Demolidor Renascido aí, foi a maneira como eles tiraram o ar divertido que a Kirsten tem, tá? Mas enfim, o Matt trabalha com ela, né? Talvez não coubesse ela ser tão divertida, já que ela tá ocupando o lugar do Fogg e tem aquele clima meio de luto ainda nessa história, né? O Matt tá namorando agora uma outra pessoa, né? Que é a Rachel Glenn. Acertei o nome agora? Então, que é dos quadrinhos, né? Aí já mudou um pouco, mas enfim, trabalhou o ar. Aqui ela fica mais como uma terapeuta, vai ser importantíssimo ao longo da temporada. Muito mais do que apenas uma namorada do Matt, mas sim de ter uma relação entre o casal Fisk, né? A gente vai falando sobre isso ao longo do podcast, tá? E mostra o que aconteceu no decorrer desse um ano. Apresenta os outros personagens também do lado do Fisk, porque aí fizeram questão de mostrar como é que ia ser a campanha eleitoral do Fisk, então você conhece quem é a chefe de marketing da campanha, é apresentado ao Buck. O Buck Buck, que aí não é o Buck, que é o filho do Fisk, né? Que tem um outro Buck. É um outro Buck que o talvez o Paulo até saiba o sobrenome agora mais do que eu, porque ele é o Buck que aparece na fase da Inocente. E o Paulo tá doido que a gente faça um podcast. E aí a gente já tá ao vivo aqui gravando. Eu digo pra ele que vamos ter sim esse podcast, mas vamos ter que ter um pouco de paciência pra falar sobre essa fase dos quadrinhos daí da Inocente. Mas é o Buck, que era um cara até meio grandão, meio avantajadão, pelo menos E com bigode de Mario. É, e ele era um cara que, diferente desse Buck, ele tinha fidelidade ao Fisk, mas se eu não me engano, ele lá pro final, ele fica meio que uma situação meio dúbia, né? Ele não é mal mesmo, assim, ao ponto de ser cego, fidedigno, assim, de fazer tudo que o Fisk pede. Acho que ele ajuda o Demolidor em alguns momentos ali, ou pelo menos tem certa consciência de que algumas coisas que ele faz é errado. É que, na verdade, ele é mais um mercenário e trabalhava pro governo, trabalhava pro FBI, pras coisas assim. Se alguém precisasse matar alguém, aí ele ia lá matar. E ele tinha um filho, que não sabia criar bem o filho virou um piradinho que achava que o mundo ia acabar e ficava lá escondido. Aí, o Buck, na verdade, ele ajuda o Demolidor porque ele tinha lá um senso maluco de honra. Sim. Ele tinha batido no Demolidor sem saber que o Demolidor tinha salvado o filho dele uma vez. Aí ele deixou o Demolidor bater nele pra poder roubar lá umas coisas que o Fisk tinha mandado ele pegar, assim, tipo, eu não posso te entregar, mas se você bater em mim, aí eu tenho que sou obrigado a te entregar, uma coisa assim. Aí eles ficaram aqui. E tem o sobrenome dele aí, só pra gente diferenciar um pouco. É o quê? Cashman. Ah, tá. Bom, e aí, esse personagem é trazido, ele praticamente ocupa o papel do que o Wesley foi na primeira temporada, né? Porque o Wesley morreu também na primeira temporada lá. Que era um personagem também dos quadrinhos, bastante conhecido até, que era meio que o segundo em comando, não é o segundo em comando do Fisk, mas ele era o Aspone do Fix, ele fazia tudo, né? Era o meio que o super secretário do Fisk na primeira temporada. Eu acho que, inclusive, havia um Wesley até no filme do Demolidor do Ben Affleck, se eu não me engano. Mas, enfim. Como o Wesley tava morto, só a primeira temporada do Demolidor, você tem uma coisa que é muito, muito assustadora, que ela elimina personagens facilmente. Eliminou vários vilões daquela época facilmente, enfim. Então não tinha mais o Wesley e apareceu esse Buck, né? E aí, um outro personagem que aparece é o Daniel Blade. Ele já aparece pra ajudar na campanha, se oferecendo pra campanha do Fisk, como um super fã do Fisk. É um personagem que eu não sei qual era o plano original pra ele. Eu tenho várias teorias pra ele, mas não vou dizer nada agora, né? Mas, assim, me chama a atenção de por que ele é tão fissurado, assim, no Fisk, ao ponto de colocar sua moral, assim, totalmente de forma negativa, né? Fazer coisas que até então não fazia, só pra atender o Fisk. E, claro, nesse momento vai subindo de carreira, né? Então é apresentar também esse lado do Fisk, né? E tem campanha, vai mostrando tudo isso de uma forma que não aparece em primeira pessoa ainda, mas vai ter uma coisa a ser trabalhada. É uma sobrinha do Ben Urich original, também morreu na primeira temporada lá do Demolidor, e é a que chama de Bebê Urich. É uma jornalista que muitas vezes aparece a câmera dela entrevistando pessoas, então é uma jornalista meio influencer, né? Meio mídias sociais aí, sim. É mídias sociais, né? É um lance meio. Ela meio que faz uns é quase mini documentários, né? Aquela mini documentário. Então agora é meu. Não é TikToker, vamos dizer que tem mais cabeça que o TikToker, né? Não tô julgando os TikTokers da vida aí. É, não me xinguem nos comentários. Mas assim, é como se fosse uma YouTuber, vai. E aí, você vê que boa parte do efeito de câmera que mostra Nova York muda comparada à série. E isso aí, eles, de alguma maneira, a reformulação criativa começou a encaixar isso como se fosse uma assinatura dessa nova série. A outra série não tinha isso. Entre a transição de imagem, seja no começo ou no fim, além de mostrar alguns nova-iorquinos falando, conversando, dando depoimento pra Bebê Urch, você vê cenas do dia a dia de Nova York. Então ele foca, tipo assim, ah, aqui é um bonde passando, aqui é o metrô não sei o quê, aqui é uma pomba no parque e tal, aqui é um cidadão puxando um carrinho de compras, catando latinha, sei lá. Então ele mostra muita coisa assim nessa transição de câmera, o que dá uma assinatura na série, que certamente veio com a mudança criativa, porque o piloto é que fez com que as outras tomassem essa nova direção, né? E aí, enfim, a série termina, né? A primeira episódio termina com o Fisk ganhando, né? Fogos e por aí vai. o Matt ouvindo, e aí meio que dá um tom bem bam, bam, né, pra terminar esse piloto. Cara, eu não, assim, eu lembro que tinha várias ideias, né, quando começaram a anunciar a série, né, até, enfim, até o próprio, depois a gente, né, acho que o Demolidor começou, né, a aparecer em várias participações especiais em outros projetos aí da Marvel, né, ele apareceu no próprio Homem-Aranha, certo? Apareceu na série da Mulher Hulk, né? Aí começou aquelas especulações se ele ia ficar com esse uniforme ou não, né? Porque já mais ou menos no mesmo momento que ele apareceu da Mulher Hulk, acho que foi anunciar a série, né? Born Again, 18 episódios, um negócio meio mirabolante, né? Que acho que depois acabou sendo ou reduzido ou transformado, né? Em duas temporadas, né? E pelo que eu vi, assim, alguns pontos que esse capítulo traz, né? É uma transição, né? Porque parece que a ideia era muita coisa ser off-screen, né? Fora de tela, né? Então, por exemplo, a morte do Fogg seria fora de tela, uma série de... não seria o mercenário, o mandante. Então, esse episódio, cara, acho que ele foi um grande acerto. Acho que o pessoal que assumiu aí as rédeas, né? Que trocou, né? Equipe criativa e tal. Eu acho que fazer essa transição, mostrar alguma coisa, fazer esses ajustes da trama, acho que acertou bastante, né? E, cara, acho que faria muita falta. Apesar do Paulo ter seus problemas com a Karen Page, acho que ela faria muita falta sem essa transição, entendeu? Acho que precisaria ter essa transição para poder fazer algumas coisas. E também chegar, cara, eu acho que um grande acerto do episódio... Eu acho até que, apesar do nome da série ser Demolidor, eu acho que o grande astro dela é o D'Onofrio, né? Acho que é o Wilson Fisk, né? O Rei do Crime, cara. Acho que é o grande destaque, cara. Não importa o quão bom seja o Charlie Cox, cara, mas o Vicente D'Onofrio é disparado, cara, que chama as atenções, né? Na série. Eu acho que ficaria muito estranho não ter, pelo menos, essa prévia da campanha. Porque isso é importante, cara, para vários pontos que vão ser desenvolvidos lá na frente. A gente citou aí, por exemplo, o Daniel. O Daniel, ele, quando ele começa, cara, você não dá nada pra ele. E de repente, cara, o personagem ele vai ganhando destaque, cara, até que chega no final e um dos braços hoje, né? Ele termina, né? Como um dos grandes. Ele segue braços. A linha de se corromper assim ao nível do Fisk, né? Não, a gente não sabe a história dele. A gente não sabe a história dele ainda. De onde ele veio, por aí vai. Por que essa fascinação sobre o Fisk? Então, supondo que ele era. Eu tô com muito medo que o Coveiro... Quando essa série sair, eu tava acusando que essa série ia acabar deixando de ser sobre o Demolidor e ia ser sobre o assistente do Fisk. O Coveiro tá tentando transformar isso. Não tô tentando transformar isso, cara. Eu acho que o Daniel, assim... Pode ser que nos planos originais o Daniel Blade só fosse o Daniel Blade. Mas eu acho que o caminho dele de se corromper por aí vai... Eu tenho uma teoria, eu vou deixar pro final. Não quero falar disso agora, não. Eu já vou falar. Ele tem tudo pra ser o Bucky do Zdarsky, né? Então, você tá falando do Bucky do Zdarsky, eu já penso, enfim, que ele seja um filho bastardo, mas não precisa nem ser o Bucky, ele podia ser o que seria ótimo pra mim na série, né? É que se ele seguisse o caminho do Rosa, né? De ele ser realmente... Ah, mas não, Coveiro. Ah, mas não. Já não, tinha mas... uma pessoa de máscara rosa no episódio do banco, já acabou, já estragou. Não, mas Paulo, enfim, o Rosa, pra quem não sabe, é o filho legítimo do Wilson Fisk, mas aí, no caso, teria que mudar um pouco, né? No caso, a Vanessa não dá pra ter esse filho, seria muito estranho. Mas se ele fosse um filho ilegítimo, e se você mudar um pouquinho a história do Rosa, de que ele tinha aquele amor e ódio pelo pai, né? O fascínio e o ódio, seria pra longo prazo uma história ótima de no final, lá nas pontas, ele querer dar a própria perna no Wilson Fisk e tomar o império dele, né? Mas aí eu já tô teorizando demais. Mas a teoria faz sentido, né? Até pelo destaque que as rosas vêm ganhando na série. Vamos voltar pra realidade. Felga, continua aí. Então, ele ganha, vai ganhar. Na verdade, cara, esses dois personagens que aparentemente iam... Eu tava fazendo ali quase que um bolão pra ver qual desse núcleo do Fisk ia empacotar primeiro. E ele sobreviveu. E todo o núcleo, praticamente, do Fisk sobreviveu a série inteira. Eu, né? Não vou mentir que eu pensei que aquela Sheila ia morrer, porque ela tinha a profissão mais desgraçada de todas. Era ser a pessoa que é a voz da razão no meio de um bando de loucos. Ela ia morrer. Ela só não morreu porque no final, enfim. Na verdade, a Sheila entrou achando que... E é também e assim, por isso que era importante ter essa introdução, porque ela ajuda mais pra frente, que não chega aos seus embates, mas os embates entre ela e o Daniel. Porque ela ali, quando ela entra na campanha, ela tá pensando em várias coisas muito num ambiente mais racional, pensando de campanha, certo? Ó, não pode, o candidato não pode estar assim, tal, tal. O Daniel já falou, não, pô, você tem que botar vídeo assim, tralá, tralá. E isso meio que vira uma... Até o quarto, quinto episódio, isso meio que vira uma... Esse embate, assim, de... Uma disputa por atenção. Exatamente. E assim, ela tentando conduzir o Fisk pra ser um político tradicional, certo? E ele não, fala, não, você tem que ser a revolução... Tem que meter bronca e por aí vai. É bem interessante. Se não tivesse esse início, a coisa acho que ia se perder. E também era importante mostrar um pouco que o... Porque, por exemplo, o Fisk é um outsider, que é o que a gente chama aí na política. É um cara de fora, né? E era importante mostrar esse coisa. Como é que ele chegou lá, ganhou, passou na frente de candidatos tradicionais e tal. Enfim, então era importante ver essa... A campanha lá mostrou isso, né? Que no começo ele era o azarão. Na verdade, tudo vem um pouco de antes do final de Echo. Você, sim, que não assistiu nada de Echo, vale ressaltar que o Fisk, a princípio, ele entra num momento de iluminação, assim que sai de ser tocado pela afilhada dele, né? E aí, a primeira vez que ele olha lá pro negócio da campanha, ele já vê pelos noticiários que todos os candidatos de prefeito ali, ninguém era muito querido pelo povo, né? Mostrava uma coisa assim. Né? E aí ele chegou, ele olhou pra televisão assim teve um insight de dizer, olha, porque acho que o jornalista fala que a gente precisa de um sangue novo, precisa de alguém que mostre firmeza. E, blá, blá, blá, blá, blá, blá. E aí ele olha aquilo ali e meio que ele monta a campanha dele dizendo que ele é o cara da ação. Mesmo quando, depois de ganhar, né? Ele, certas coisas que ele fala assim, não fui eleito pra isso, eu fui eleito, ele quer aparecer nas TVs e nos jornais, tipo, deixa eu consertar esse buraco no trânsito aqui. Precisa de uma burocracia aqui, precisa falar com tal e tal agente, tal e tal agente. E a gente, enfim, a gente vai discutir isso ao longo do podcast. Mas o Fisk vai ter as barreiras que ele não tinha enquanto ele era um rei do crime, porque o rei do crime, ele gritava, as pessoas com medo faziam. E aqui não era bem assim. Então a Sheila entra pra ensinar ele que as coisas não podem ser mais só no grito. Exato. O que o Coveiro falou, eu não vou dar nome, mas em muitos momentos, exatamente essa parte lá do buraco, eu gatilho de lembrar de alguns políticos, nem tão outsiders bem, faziam isso. Tem políticos hoje que usam as redes sociais pra fazer bravatas e engana a população, porque não é bem esse o caminho que tem que seguir. Na verdade, tudo tem que ter um caminho pra seguir, não é nada pelo grito. Burocracia, às vezes, existe pra ter, inclusive, o caminho de onde as coisas são gastas, como o dinheiro é gasto, e se não vai ter nenhuma safadeza. Às vezes a gente acha ruim, mas tem que existir. O coveiro não lembra, não sabe, mas a gente já teve governador e prefeito com congestionamento, aí ele, cansado, ele saía do carro e ia lá de trânsito, tinha uma adutora que tava sem água, aí ele pulava pra desentupir a água. Você pesquisa de onde o Paulo vem, onde o Paulo mora, que aí você vai saber de quem o Paulo tá falando. Eu quero registrar que a produção, na minha opinião, acertou muito a medida da campanha do Fisk. Eu vi pessoa reclamando assim, tipo, ele apareceu ganhando do nada. Não, o Coveiro já explicou ali, já lembrou, que no final da série da Echo ele teve um insight. Aí, no começo desta série do Demolidor Renascido, aparece a questão da campanha ali, o suficiente. Eu tinha medo que isso fosse se arrastar por alguns episódios, mas eu acho que foi feito na medida certa, mostrou o suficiente pra gente ver a cruzada do Fisk ali pra buscar esse cargo, as dificuldades dele pra se adaptar com a nova situação, e depois ele tomando conta daquele ambiente ali pra fazer a coisa andar como ele gostaria. Bom, vamos seguir em frente então. Vamos falar já sobre dois episódios subsequentes, tá? Que pra mim seria como se fosse um arco. Parecia que a série Demolidor ia ser montada assim, em coisa de dois em dois arcos, no máximo três em três. né? Por isso talvez tivesse 18 episódios, seriam minis historinhas. Vale ressaltar que antes da mudança criativa, eles definiam o Demolidor como uma série... Tem um nomezinho, como é que é o tipo de série pra Law and Order? É processual, uma coisa assim? Procedurals, que são séries com episódios relativamente independentes, certo? Quer dizer, a série caso de direito. É isso, e aí isso. Normalmente aborda casos policiais ou caso de direito. O que o Felga tá falando é aquela série, meu Deus, é aquela série em que tem um assassino da semana, em que o episódio inteiro ia sobre isso, ia ter uns 5 minutos de desenvolvimento pra temporada. E a verdadeira assassina é sempre o primeiro testemunha. Na verdade, assim, é uma série de 24 episódios que você, se você pegar o décimo ou o primeiro, o segundo da temporada, você vai entender o que tá acontecendo basicamente. Aí tem Law & Order, Chicago PD. Ia ser nessa linha, tá? Só que não necessariamente ia ser um episódio só por trama. É tanto que o primeiro caso do Demolidor que aparece aí, que seria muito estranho já começar, tipo, Wilson Fisk prefeito, a gente só ia saber sobre a morte do Fogg por uma lembrança, sobre um cartão que o Demolidor vai lá e reza, né? Tipo um santinho que supostamente ele guarda da morte do Fogg. Curiosidade, acho que o Cassiano sabe, aquilo lá é o negócio do Santo Ivo. Santo Ivo é o padroeiro dos advogados. Eu confesso que eu não sabia. Tirando os santos de lado aí, enfim, o caso da semana, entre aspas, seria o do Tigre Branco, né? Então, a princípio, o Matt pega um caso de um cara que foi acusado de ter matado um policial jogando ele trilho abaixo, né, do metrô. Na verdade, foi um acidente, o cara que tava ajudando outra pessoa que tava sendo ameaçada pelos policiais. A gente descobre que era um informante que tava sendo ameaçado. Eram, no caso, dois policiais, assim, meio dúbios, né, a conduta dele, corruptos, podemos dizer assim. E esse cara aí não sabia que eram os policiais na hora, foi defender e descobre que ele era o Hector Ayala, né, que é o alter ego do Tigre Branco. É, a gente nunca tinha ouvido falar sobre Tigre Branco até então, descobre que durante os 5 anos de Blip, né, apareceu um Tigre Branco aí, vamos colocar assim, né. E aí esse cara ficava protegendo as ruas de Nova York lá, né. O Demolidor descobre que ele é o cara, porque até é estranho, né, como é que um cara que até aparenta ser mais velho conseguiu superar dois policiais, né, e jogar um pelo metrô, aí descobre que ele tem força, supostamente a força ou as habilidades aprimoradas vem do amuleto, né, não trabalham muito isso, porque o forte do caso aí é o Matt conseguir provar a inocência dele, né, dizer que ele não matou, não é um matador de policiais como estava sendo acusado no começo. O detalhe é que quando o Matt tá prestes a perder o caso, porque o informante que ia fazer o depoimento, né, para explicar que ele não realmente estava sendo pressionado pelos outros policiais, o cara foi pressionado a não falar, né, ele ficou com medo, recuou de última instância aí, por mais que o Matt tentasse proteger ele, chamou o ex-comissário da polícia lá, que é o tal do, como é o nome dele, Sherry, né? Não é ex-comissário, né, mas acho que não era. Ele era comissário, ele era o quê? Sei lá o que ele era, era da polícia. Eu acho que era... O Sherry era detetive. Era detetive, enfim, era um detetive que, engraçado que não usaram o detetive, que era mais comum lá da época das séries da Netflix, né, aquele Mahoney, né, não usaram, podia ter usado. Mas, enfim. É porque houve um problema com direitos autorais, já que antigamente ele era da Academia de Polícia. Enfim, o Cherry lá, ele é um dos poucos que sabe a identidade do Demolidor, né? Porque fizeram de um jeito ali na reformulação criativa, e quando o Demolidor joga o mercenário, depois que ele acredita que o Fogg morreu, né? Vamos colocar assim, para de ouvir os batimentos cardíacos, ele fica tão puto que joga o mercenário do prédio abaixo. O mercenário só não morre porque tem um implante... ele só não morre porque tem um implante de um metal, que não é adamantium nesse caso aqui, que protegeu o pescocinho dele lá. Ele não morre porque o Demolidor, o superpoder dele é não quebrar nenhum pescoço, nunca. Você bate o olho, o negócio, ele faz quase 180 graus e não quebra, nunca. Então, eu não tô aqui que não me deixa mentir, cara. Tem pelo menos duas cenas lá que tô olhando assim, carai, esse aí morreu. Aí de repente o cara aparece vivo andando. O Sherry lá tenta proteger a testemunha, mesmo assim, enfim, não entrega. O Demolidor, quando anteriormente tinha prometido que não ia jogar essa informação a público, dar uma cartada final de revelar que o Hector Ayala, né, inclusive o ator falecido, né, morreu de câncer logo depois que terminou as gravações, né, ele revela, né, que ele é o Tigre Branco, e aí começa tudo aquele auê de tentar convencer o júri, né, de que quantas vezes o Tigre Branco lhe ajudou, aí vai pegar vários momentos que ele ajudou inclusive policiais, então não tem como o cara ser um matador de policiais se ele ajudava policiais. Mas ao mesmo tempo, quando o Matt fez isso, enfim, expôs o Hector, também a família toda dele, né, a situação, e a gente, apesar de ele conseguir a inocência do caso lá, né, ele é morto por um policial que usava balas com uma insígnia do justiceiro e tinha um uniforme do justiceiro, um emblema do justiceiro. A gente não sabe quem é esse policial, quer dizer, a gente supõe que seja um policial, né, porque os policiais meio que estavam jurando ali de, vou te pegar depois, não sei o que, lá. Enfim, cria um climão. Depois que a gente sabe que o ator morreu, né, de câncer, né, fica até meio triste, né, porque o episódio termina com uma cantoria de uns sapinhos, né, em que o ator, quando tava na prisão, dizia que quando ouvia esses sapinhos, lembrava da praia que ele tinha nascido lá em Porto Rico, né, que o Tigre Branco é um herói de Porto Rico. Enfim, isso aí vai abrir uma brecha aí pra o Matt ir atrás disso, vai pra querer procurar saber quem é, ele acaba conhecendo quem é supostamente a herdeira que vai ser a nova Tigresa Branca, já que aparece a sobrinha do Hector, né? Que é a Angela Del Toro, que se tornou a Tigresa Branca nos quadrinhos. A menina pequenininha, né? Parece uma criança, mas já é uma adolescente ali. E essa trama vai se esticar por um tempo. Isso aí também... trouxeram o cara só pra matar. Mas isso aí é uma referência a um arco do bem. Pouco depois lá da identidade do Demolidor ter sido revelada, que é o julgamento do Tigre Branco. Tem, claro, algumas diferenças de como é feito o julgamento. O promotor, no caso dos quadrinhos, ele é bem mais vivo. Quem tinha sido preso tinha sido o Tigre Branco. Não foi assassinado de policiais, mas que acharam ele segurando... Pior é isso, era uma televisão de tubo na época ainda, que ele foi impedir um roubo. Aí, quando a polícia chegou, ele tava segurando a TV. Aí prenderam ele. E o final, ele morre pras polícias também, mas é porque ele entra em peso. Aí foge, porque o Matt não consegue provar a inocência dele. Bom, por ele ser um vigilante. E quando ele tá fugindo, a polícia lá atira umas 200 vezes nele e ele morre. E também, né, ele morre, aí aos poucos vai, também tem na trama a sobrinha dele, nos quadrinhos também, que também foi no Bendis, que ela vai virar a nova Tigresa Branca, e a diferença é que eles são adolescentes, é uma agente do FBI. Ela tá aparecendo aqui e ali, já é uma adulta, agente do FBI, tava investigando inclusive o próprio caso do Demolidor, e aos poucos ela vai ganhando mais proeminência, até virar a Tigresa Branca. A Angela, que é já adulta, como o Paulo falou aí, aqui ela vira criança e ela é meio que uma mescla da Ava Ayala, que de uma maneira muito estranha, a Ava é a irmã caçula do Hector, que é mais nova a irmã do que a sobrinha. Deu pra entender? Deu, né? A irmã mais velha teve uma filha pra frente e ela, a sobrinha é mais velha. Não é sobrinha por parte da esposa? Eu tinha entendido que é sobrinha por parte da esposa. Não sei. Enfim, ela aparece aí, a gente vai ver também. Ela tem até mais continuidade, talvez ela até continue aparecendo em futuras temporadas. Mas eu vou passar então pra vocês falarem um pouco sobre esse arco aí, porque houve até uma polêmica inesperada lá, que de repente os dois advogados aqui do podcast foram contra o Matt Murdock, reclamando, devia ser preso esse miserável. Felga, faça sua defesa aí. Não, quem tem que se defender é o Matt, cara, por fazer as loucuras dele em juízo, pô. Cara, é um bom episódio realmente e pega bem essa trama de advocacia, tribunais, law and order, né? O Matt pega um caso que ninguém queria pegar, né? Porque, pô, meu, assassino de policiais, pra que você vai se meter? O escritório, e aí ao longo do tempo vai mostrando que o escritório também tem lá, precisava de financiamento e tal, precisava pegar casos que atraíssem dinheiro, vamos dizer assim, aí o Matt vai lá e escolhe pegar esse caso. Ele sabe que o Ayala tá falando a verdade, mas o que que ele tá escondendo, né? Tanto é que o Sherry é meio que... Ele faz aquela função aqui da Dakota, né? no arco do no run do Brubaker, Bendis, né? Sim, ele, sim. Ele faz um papel... Dakota, pra quem não lê os quadrinhos, é uma personagem do run do Demolidor, Dakota Johnson. É uma das poucas amorecos do Demolidor que deve estar vivo e que não perdeu a cabeça. É. E aí o meio que o Thierry faz esse papel de investigar. Agora, depois que se aposentou da polícia, né? Faz essa parte de investigação pro escritório do Matt e da Kristen, né? A Kristen, que acho que, se eu não me engano, saiu da promotoria, né? Porque acho que no primeiro episódio, até o primeiro episódio, ela tava como promotora assistente, né? Então, e aí, então, o escritório é meio que isso, né? O Matt tá ganhando dinheiro e tal, e aí resolve se meter num caso bastante complicado, né? Ele descobre, né? E aí o Cover fala, o Tigre Branco não fala pra ele que é o Tigre Branco, ele descobre no meio de uma investigação, dá um negócio e tal. Nos Estados Unidos, né? Pra quem viu o episódio, isso é muito comum, ou seja, as partes se reúnem com o juiz pra quase que acertar os termos de como vai correr o processo. E aí o Matt vai lá e coloca, olha, não é o caso, olha, isso aqui prejudica a defesa, se for revelado, tá? Ele faz toda uma argumentação pra fechar essa porta, certo? O promotor lá, o promotor do caso briga, fala que não seria o caso, que não sei o que e tal. Sendo que até aquele momento, o promotor, a polícia, ninguém sabia que o Hector Ayala era o Tigre Branco. Ou seja, o Matt tinha uma carta na manga ali e meio que quase que vai, não sei se é porque ele tava nessa de vigilantismo, não sei o que, vai lá e queima essa carta. Ele ia perder o caso. Ele ia perder o caso se não falasse. Não, então, mas ele fechou essa porta achando que isso ia prejudicar o caso. Ele fechou porque talvez pegasse... É aquela coisa da máscara, né? Tem que proteger a máscara. Mas uma vez que o que ele ia perder o caso, ele ligou foda-se, porque querendo ou não... Aí quando ele vê que a estratégia única dele vai pro ralo, ele resolve apelar. Só que o que ele fez ali, cara, é o que a gente chama de litigância de má-fé, atentado contra a corte, enfim, no Código de Processo Civil. No processo penal tá cheio de dá pra enquadrar tal. Nos Estados Unidos, a depender do juiz é prisão. No mínimo, multa ou encaminhamento pra OAB de lá pra... Você acha o quê? Felga não ia voltar no Wilson Fisk lá em Nova York? Claro que ia. Ô, louco, meu... Eu tô aqui defendendo o Estado Democrático de Direito, o devido processo legal, e tem que escutar essas coisas. Queria prisão do Matt Murdock, cara. Né? Não, pô, o cara fez... Peraí, calma, Felga. Eu tava concordando contigo até o Cover dizer que tu votaria no Fisk e tu repetir as palavras do Fisk. Porque tudo que sai da boca do Fisk é processo legal de direito. Uma coisa devido processo legal. Tu acabou de repetir as mesmas palavras. Enfim, mas eu defendo. Né? Obrigado. Tem uma grande diferença. Paulo concordar comigo. Então, o que eu... Assim, o Matt, ele assim, para um advogado bastante, já tem um tempo de casa, tá? Vai aí um bom tempo, ele faz umas presepadas de principiante que não daria. Ele não precisava ter jogado a carta do Tigre Branco naquele momento. Mas enfim, o episódio é muito bom, muito bem estruturado. Ele deixa aberta essas questões e começa a mostrar, né, vamos dizer assim, esse grupo, né, eu não quero usar a palavra do momento, né, mas esse grupo, né, até o seriado, essa milícia. Eles usam a palavra milícia. Quase que paralelo, ou seja, de policiais que admiram o justiceiro, porque insatisfeitos com o sistema, inclusive acho que o próximo a gente vai falar um pouco, né, do que eu acho que é um dos pontos altos da temporada, né, o quarto episódio, insatisfeitos com o sistema, certo? E eles aí começam a se organizar, porque eles não toleram a forma como as coisas estão sendo conduzidas, né? A forma como a justiça estava sendo administrada, né? Então aí você vê vários com a tatuagem, né, do símbolo do justiceiro e tal. Inclusive, acho que nos quadrinhos teve esse grupo, né? Esse grupo teve, também apareceu. Teve, mas eu acho que não chegavam a ser... Na verdade, Felga, eu acho que eles não são uma milícia ainda, até então, não é umas galera que se fala, mas é uma galera que virou uma marca pra eles, tipo assim, olha, eu sou o cara que sou linha dura e por mim ser intolerância zero, que nem o justiceiro. É, pra mim, tinha que ser bandido bom, bandido morto, e aí eles, na verdade, eles até usam realmente quase o mesmo desenho da... É, e aí você... A caveira do justiceiro, mas eu acredito que até então eles não eram organizados. Tipo assim, de ter uma cabeça e ser uma ministra. Aqui, aparentemente, ainda não tava, assim, mais pra frente no episódio, a coisa fica bem mais organizada. Aqui ainda aparece mais uma rede de contatos de policiais, um se apoiando o outro, principalmente porque a grande maioria tinha problemas disciplinares e tal, enfim. Exatamente. Toda aquela... Os policiais que, digamos assim, que... queriam fazer a lei com a própria mão, a justiça com a própria mão, na cabeça deles, não necessariamente às vezes era a justiça, às vezes é só se preservar mesmo, como coloca o Felga aí, meio que tinha o justiceiro como um símbolo. Muito provavelmente, como nos quadrinhos acontece isso, né, entenderam errado o lance do justiceiro, até porque justiceiro não era pra ninguém ser admirado, né? Exato. Isso eu acho que aí... só faltou um pouco de deixar bem claro na série ali, porque nos quadrinhos o justiceiro fala que ele não é pra ser símbolo de ninguém. Ele tá fazendo aquele papel de errado. Ele fala isso. Pros policiais fazerem a coisa certa. Se é pra os policiais fazerem a coisa errada, então não seja policial. Ele em algum momento, ele fala isso nos quadrinhos aí. Pois, enfim, apesar das presepadas jurídicas do Matt, o episódio ele é muito bem construído. Isso aí não tem como negar. E assim, apesar das críticas de alguns do uniforme não ter aparecido, aqui funciona muito bem. Em paralelo a tudo isso, a gente tem toda a trama do Tigre Banco, mas também tem a parte do Fisk. Inclusive, nesse episódio, ele ainda não tinha entrado nessa de ser contra os vigilantes, mas a partir do momento que o Ayala é inocentado, certo? ele entra, vamos dizer assim, isso passa a ser a marca da gestão dele, certo? Que até então, o embate do Fisk era com as forças tradicionais, principalmente, no caso, com o comissário Gallo, que era o chefe da polícia de Nova York, né? Inclusive, acho que durante esse arco tem, vamos dizer assim, praticamente a série inteira, o Gallo tentando falar que o Fisk continua sendo um bandido, tal, toda hora, tal. E ele até tenta, vamos dizer assim, ele toma uma atitude de renunciar ao cargo pra poder expor o Fisk num problema, né, de achar um chefe que a polícia respeitasse, né. E aí o Fisk vai lá e dá a carta dele, né, ou seja, ó, se você falar, tem essa criança, tem esse restaurante muito bom ali do outro lado. Aí é muito boa essa cena. Ele levanta e mostra lá um dos segredos, né, do Galen. O Fisk, ele vai, assim como ele também fez durante a terceira temporada para dominar o FBI, ele vai caçando os segredos do grupo dominante e, olha, falar eu não tenho nada a perder para expor. E aí ele consegue, então, ir enquadrando o pessoal. Então o Gallo foi o primeiro a ser a que acabou sendo enquadrado. Acho que o Felga falou bem, hein? Falou bem a minha posição também com minha crítica profissional, né? Digamos assim, ao match. Mas assim, só algumas ressalvas. Primeiro, Não, Cassiano, não pegue leve, não. Diga assim, por mim o Matt deveria ser preso também, é isso que você tá falando? Mais ou menos. aí que eu quero, deixa eu só desenvolver meu raciocínio. Primeiro, assim, acho importante deixar claro pra quem tá ouvindo, né, que a justiça americana é bem diferente da justiça aqui brasileira, né? Tem muita gente, eu tenho cliente que acha que vai chegar lá, vai ver juiz de toga, martelinho, novela da Globo replica isso, e não é assim que funciona. Que é júri pra tudo, não é assim que funciona. Tem os crimes que são de júri, tem os crimes que não são de júri. E eu nem falo com tanta propriedade, porque eu não atuo na área penal, mas eu sei que é totalmente diferente. Então, primeira coisa. Mas, tanto aqui como lá no Brasil, a postura do Matt ali foi de amador. Primeiro, como o Felga disse, né, por ter apostado tudo numa única estratégia, principalmente porque era um caso que não foi a trazer visibilidade pro escritório dele, mas principalmente lidar com a vida da pessoa, com as consequências da vida de uma pessoa, como em qualquer processo penal. E segundo, que ele expôs a o segredo do cliente, sem falar com o cara. Isso aí, não sei se prisão. Não, por isso que eu não vou usar essa frase, prisão para Matt Murdock. Mas com certeza um processo disciplinar, ético-disciplinar, caberia. É um tempinho ali sem advogar, caberia tranquilamente. Olha, então, mais um cara aí, eleitor do Fisk, hein, meu Deus. Isso que eu ia falar. Bom ter lembrado, que eu já ia falar outra coisa e agora tu me retomou. E foi quando o Paulo Arthur fez a provocação. Eu acho que foi no nosso grupo que eu comentei isso, né? E o que torna o personagem do Fisk tão interessante é que, como todo bom pilantra, ele sabe usar as regras do Estado Democrático de Direito a favor dele. E ele, por isso que ele repete tanto essa frase. Ele sempre fala que ele se coloca como o defensor do Estado Democrático de Direito, quando ele utiliza a estrutura do sistema a favor dele, né? E principalmente quando ele obtém esse tipo de resultado. Mas a gente, que é espectador, a gente sabe o que está acontecendo do outro lado. Por problema é que na vida real não tem outro lado pra gente ver, né? A gente só vê o que dá pra ver. E mesmo que tenha muita coisa clara, tem gente que prefere não ver. Aí é outra história. E não, eu não votaria no Wilson Fisk. Eu achei até que eles iam desenvolver uma coisa, mas achei que depois achei que não ficou bom tanto, não precisaria tanto. Mas quando eu tava assistindo ali, porque a morte do... aquela morte acidental ali, que levou o Hector ao julgamento, me pareceu que tava, que tinha uma história maior por trás, o episódio ali, a temporada, ia nos mostrar a importância daquele cara, o que aqueles policiais ali estavam fazendo, se já tinha alguma outra história maior, mas não, o que tinha que mostrar era aquilo ali mesmo. Era um grupo de milícia, e aqui eu discordo do tipo, eu acho que eles já estavam bem organizados ali, fardados, identificados com a tatuagem, e eles já estavam, já tinham seus métodos próprios, e aquele cidadão lá caiu no caminho deles, só faltaram eles cobrar aluguel, Eu só não acho que seja porque não tinha uma cabeça. Pelo fato de não ter uma cabeça, se tivesse uma cabeça, quando aparecesse o Wilson Fisk lá, tipo assim, vamos criar essa força tarefa, a pessoa ia dizer, opa, é aqui. Como não tinha essa organização, de ter uma hierarquia, uma organização, pra mim não se caracteriza ainda, entendeu? Ainda era uma organização mais P2P ali, que tanto é que... O cara meio, ele mesmo falava, eu não sei quem foi que matou, mas ele sabe que alguém exatamente, matou. O Paulo lembrou, um dos caras que o Matt Murdock, que é o me esqueci o nome do agente, enfim. Powell, um dos caras... o que ele quebrou o pescoço, o cara isso. Apareceu, nem... Isso, o Paulo aqui também tem o esqueleto lá que deu do mercenário. Ele, então, tem hora que o Matt vai lá, pressiona ele, dá uma forçada de barra, assim, vai ouvir o coração dele pra saber se ele tá mentindo, ele realmente não sabe, e é isso mesmo, porque pode ter sido vários entre um, e não teve alguém mandando, alguém decidiu por conta própria, lá pro final a gente descobre quem é, né? De alguma forma, esse cara, ele chegava em algum canto, pode tatuar uma caveira em todas as balas, por favor? A gente vai falar mais adiante ali sobre o Justiceiro, mas como o Coveiro já trouxe, eu acho que dá pra falar rapidamente que eu também concordo que a série poderia ter colocado isso um pouco mais, aprofundado um pouquinho mais essa questão aí do Justiceiro sendo símbolo para ao determinado grupo de policiais, mas eu acho que a série já foi um mérito a série ter tocado nisso, porque isso é um problema real lá nos Estados Unidos. A gente tem as imagens do pessoal lá de grupos policiais com caveira bordada no uniforme, com viatura pintada de caveira. Né? Exército, havia o caso dos policiais, mas exército americano e outros países também, chegou ao ponto de que a Marvel começou pelo menos aquela caveira específica estilizada, eu não me lembro agora quem foi o desenho que fez ela, mas é bem popular do Justiceiro, que era mais bem... Na época do Jim Lee? Acho que era a época do Jim Lee, né? Aquela não, caveira, mas né? Eu acho que foi o cara antes do Jim Lee, eu não vou me lembrar quem é agora, mas é a mais estilizada, a Marvel começar a pressionar pra direito de uso de imagem dela. Porque inclusive o exército americano em tanques e outras coisas estava pintando. A Marvel se livrou do Justiceiro, fez ele virar ninja no tentáculo e mudar a caveira por causa dessa polêmica lá. Então, é uma coisa muito forte lá no Estados Unidos. A Marvel não sabe o que faz com o Justiceiro também. Eu sou da do Felga, que de vez em quando vai e volta. Quando quer encaixar o Justiceiro dentro do universo tradicional, ocasiona isso. Mas aproveitando que você deu a deixa aí, vamos falar então sobre o quarto episódio, que é a consequência justamente do Tigre Branco, né? A gente já se pincelou aí que o Matt vai começar a querer buscar quem é que tá por trás. Primeiro ele recebe a Angela lá chorando, falando que alguém tem que fazer isso, quem é que vai fazer. Meio que o Matt assim, não, a gente vai tentar fazer, só que ele não tá vestindo ainda o manto do Demolidor, então não pode fazer pelo outro meio tradicional dele, né? Tem que ser pelo uma investigação por fora, né? Por enquanto não é dentro da lei, mas por fora de alguma maneira, né? Então ele vai lá achar a bala, que aí o Paulo falou aí que não é tatuado, né, Paulo? A bala tá pintada, né? Pelo amor de Deus. Enfim, a bala pode ter sido, sei lá, um molde que o cara fez, né? E sai só botando spray, sei lá como. E aí, nisso aí vai até certo ponto. E aí temos a participação especial do Justiceiro, do Frank Castle, do John Bertal, né? Que aparece, barbudão lá. Muitas questões estão levantadas aí. Tipo, quando é que o Justiceiro sabe que o Red, né? Que eles chamam de vermelho, né? Que o Red, que é o Matt Murdock, né? Desde quando? Enfim, passou-se um longo tempo. De fato, parece que ele não sabe. Quando termina as temporadas lá, ele não sabe que é o advogado, meio que é o Matt Murdock. Mas passou-se bastante muito tempo, né? Então, enfim, eles devem ter se topado outras vezes. Parece muito claramente ali que o Matt já topou com ele várias vezes depois daquele caso lá da defesa dele, lá na segunda temporada. Ou a Karen contou, né? É, pode ter sido, né? Vale ressaltar que a Karen ficou... Aí que tá, né? Uma das personagens que tinha que voltar é porque o Dario Scarpane, né? Enfim, ele sempre usou a Karen na série do Justiceiro, então é óbvio que ele ia trazer de volta ela, Deborah Ann Woll, né? Mas eu acho que na segunda temporada tem ali sutilmente um diálogo, uma expressão que dá a entender que o Frank descobriu. Só que eu não revi a segunda temporada. Não tenho certeza. Teria que ser uma pessoa que viu com esse olhar voltando atrás pra sacar. E, enfim, ele tem essa conversa dele, né? O Frank até mexe nos brios do Matt, porque toca na ferida dele da morte do Fog e acha que o Matt sempre pega muito levinho, por isso que as coisas acontecem. Se ele tivesse matado o mercenário da primeira vez, o Fog estaria vivo. Então ele mexe meio com a cabeça do Matt, né? Deixa o Matt meio doidão. Em contrapartida, esse episódio também tem um pequeno caso relacionado direito, mais esquisito ainda pra mim, que eu não sabia, o Felga me explicou, que muitas vezes as penas nem sempre são julgadas, são negociadas lá fora. Então era um caso bem pequeno, que era de um pobre coitado que tinha acabado de sair da prisão, com fome. Ele foi lá e roubou dois doces numa loja de conveniência e vão mandar ele de volta pra cadeia. E ele, quando o Matt pega o caso dele, ele fica brigando com o Matt que ele não quer negociar a pena menor. Não quer nada, ele quer total se livrar totalmente da pena e fica puto por causa do sistema, porque o roubo dele foi um roubo pra comer uma coisa melhorzinha, que ele fala, pô, só fui comendo porcaria, vou voltar pra cadeia, eles vão gastar muito mais pra me manter na cadeia do que o preço da pena que eu, dos docinhos que eu comi, né? E aí entra naquela questão de como certas pessoas, principalmente quem é ex-presidiário, né, que vai ter uma dificuldade de se recolocar na sociedade, com às vezes você gasta mais colocando ele de volta, botando no sistema, que é uma discussão que tá ali no meio, né? Do que tentando talvez tirar ele, manter ele inocente de novo, talvez dando uma chance, uma pequena ajuda financeira. Inocente, ou coisa desse tipo. Não, o que ele pediu é o que a gente chama de, nos Estados Unidos chama de probation, que seria acho que seria, se eu não me engano, já lá se vão alguns anos nas minhas aulas de direito penal, acho que seria o equivalente ao sursis, que é a suspensão da pena. Aqui no Brasil ele nem seria preso, né? Ele seria, assinaria não, um termo. Não, por causa da questão do princípio da insignificância. Ele assinaria um termo circunstanciado e compareceria uma audiência e depois acertaria. Eu só não sei se a questão dele, a discussão foi a história, pelo menos que eu entendi, de que eles vão botar ele de volta na cadeia, gastando muito mais do que o valor do dano dele à sociedade. Coveiro, você não está se atentando a uma parte importante. Cassiano, então você está dizendo que aqui está liberado roubar um doce, mas se for só um doce... Olha, Paulo, eu vou te interromper pra tu não ter Cassiano e maluco. O que pega tanto lá quanto aqui é que o cara já tinha antecedente, né? E aí complica. E aí tu faz o seguinte, dá pra fazer até o teste, tu vê? Tipo, se tu roubar um doce, pode ser que não dê nada. Mas agora, se tu roubar um doce, os caras botarem a tua ficha ali, ah, mas esse aqui já fez outra coisa. Já roubou o segundo doce. Paulo, não é matemático isso aí, certo? Isso aí não é matemático. Que a gente tá falando. Depende de onde foi roubado o doce e de quem roubou. Antes de o Felga explicar, eu queria falar também a história do relacionamento do Fisk e da Vanessa, que chega um ápice aqui ao longo desses episódios. Né? No quarto ele já tá tendo sessões lá com a Hater, né? A Hater lá. E aí toca, no final desse aqui, toca no assunto aí da traição, né? Vale ressaltar, a Vanessa ficou tomando conta dos negócios do Wilson Fisk. Então, enquanto o Wilson Fisk tava ficando limpinho pra se tornar prefeito, e enquanto tava prefeito, por enquanto tava limpinho, ela tava fazendo toda a podreira, né? Na verdade, deve ter cuidado dos negócios dele até quando ele tava preso. Então ela tava controlando o negócio, pelo que ela fala, quando ele se afastou sem muita explicação pra curar lá o olho dele que tinha sido atingido pela Echo, né? Eles se distanciaram, então, tanto dos negócios quanto como casal. Então ela arrumou um amante lá, o tal do Adam, né? E aí, assim, a gente sempre vê eles participando das sessões, tem esse lance, tem vários momentos do Fisk como prefeito também, tentando se acostumar com o prefeito, desde o ponto de que ele quer fazer uma reformulação do cais lá, e aí a Sheila fala, não, mas tem toda uma burocracia, você tem que falar primeiro com fulano, com ciclano, não sei o que, sei o que lá. O Fisk fica incomodado com as etapas que tem que fazer pra tomar as decisões. E também, ao mesmo tempo, ele tem que fazer um social, tem que ouvir crianças desafinadas cantando numa escola. Depois é numa, sei que lá, no, na Embaixada da Letônia, sei lá onde foi. Enfim, é a gente Letônia. Que... É. O pior, Coveiro, não é nem isso. O pior é que ele está, as crianças desafinadas estavam cantando uma música sobre uma cidade, a cidade de Los Angeles. Eu fiz que teria que fingir que tá empolgado, dando até fora pra sair de fininho. Mas o lance todo que eu queria dizer é que é o seguinte, o Fisk estava se comportando a todo momento, fingindo pra Rachel que ele tinha perdoado ela, que tinha cumprido a promessa que não ia matar o Adam, e tava fingindo que era... Gostava de ouvir... Ele cumpriu. Gostava das criancinhas, ouvia as criancinhas, fazendo toda a etapa de que ele era bom moço, pra gente no final desse episódio descobrir que ele já tava meio que tirando a máscara de bom moço, né, e virando o velho rei do crime, até comendo escondido, né, comendo exageradamente pra ganhar de tamanho de novo, né. E a gente descobre que o Adam não morreu, foi o que eu falou aí, né, mas tá preso lá, virou um prisioneiro lá do Fisk. Então, é meio que isso resume um pouco do que tem acontecido e das coisas que aconteceram aí pelo quarto episódio. Felga, agora se você quiser explicar o que ficou pendente aí e continuar a falar sobre o episódio, pode falar. Não, então, o episódio, o quarto, pra mim foi um dos melhores porque marca algumas viradas, né? O episódio tem o nome, né, de Seeker Sempre Sistema, né? Assim Sempre o Sistema, né? Que é, se eu não me engano, é uma paráfrase de uma frase que também em latim chama Seeker Sempre Tiranos, né? Assim Sempre os Tiranos, né? Que é meio que uma forma de mostrar, olha, quando tem tirania é desse jeito. E aqui, o grande tirano é o sistema, certo? E o episódio, a maioria dos episódios, ele trabalha com paralelo. Matt e Fisk, né? Então, basicamente, cada um tem sua trama ali rodando, mas elas se tocam porque tem esse paralelo. Então, tem o paralelo do Matt indo lá, tentando negociar a pena. Nos Estados Unidos, né? Até aqui no Brasil, a gente começou a adotar isso para alguns tipos penais, né? Aqui a gente chama de acordo de não persecução penal. Mas nos Estados Unidos, o nome do instituto é plea bargain. Ou seja, o promotor e o advogado, muitas vezes, na grande maioria dos casos, sentam e meio que negociam uma pena, certo? Por que isso se desenvolveu ao longo do tempo nos Estados Unidos? Uma é porque ir para um julgamento de júri é muito arriscado. Você, tanto para o advogado quanto para o promotor, é quase que uma coisa de tudo ou nada, certo? Então, e acabam, vamos dizer assim, os promotores, né? Acabam, às vezes, optando por só levar determinados casos, principalmente alguns casos que podem dar repercussão política, né? Por exemplo, esse caso do Ayala foi para julgamento justamente por isso, porque provavelmente aquele cara lá, o promotor, ia querer outros, além de querer ficar bem com a polícia, também queria ter outros benefícios. Da mesma outros ganhos, né? Principalmente políticos, né? Aliás, lá nos Estados Unidos, vários promotores, né? Inclusive um que acabou se enrolando, viraram depois prefeitos, governadores, né? Enfim. E aí, também para os advogados. Por quê? Porque se for para um julgamento no júri, aí eu já não tenho mais como negociar a pena e normalmente vai ser aplicada a pena maior, a pena mais pesada. Então, dentro desse ambiente de negociação, tem isso. Uma pergunta. Dentro do ambiente de negociação, você às vezes pode resolver chavecando a mulher? O Matt tava chavecando aquela mulher que eu não sei nem quem era ela. Né? Aí é o Matt Murdock, né? Então não teria como ele não fazer isso. Aí é... Pode, né? Pra quem quer. Aí depende da coisa. Esse instituto é muito criticado por causa do encarceramento em massa, tem uma série de críticas e tal. Não é talvez uma coisa que funcione pra qualquer país. Tenho minhas dúvidas se no Brasil, apesar de não ser da área do direito penal, mas pelo que eu já li, tanto de um lado quanto de um outro, tem uma série de críticas e tal. Enfim, mas aí vai mostrando, né? Olha, o cara, o médico conseguiu o melhor acordo possível em termos de advogado, cara. Certo? O cara ia pegar uns 40 dias de preso, caiu pra 10. Então, em termos de advocacia, o Matt saiu lucrando. Obviamente, pro cara lá, ele não queria, porque, inclusive, não era só a questão da fome. Teve outras vezes que ele ficou preso, ele acabou perdendo uma oportunidade de emprego e entrou nessa roda. E aí mostra, né, um sistema que não tá funcionando, certo? E o Matt acaba entrando nela. Do outro paralelo é o Fisk. Apesar de tudo, tal, do Fisk, nessa temporada ele ainda tem o idealismo dele, que é melhorar a cidade a qualquer custo. Ele faz todas aquelas coisas lá pensando nisso. Ele não tá ainda na questão de ganhos tão pessoais, apesar que mais pra frente o Kais de Red Soak, né? É. Que é comandado por um cara lá, que tá isso. Tretando com outro cara. Tá notando que na versão do Felga o Fisk é um cara bem intencionado, né? Mas você não notou que o Felga tá sempre passando pano lá no grupo, não? Enfim, tô só falando a análise do personagem. E ele também fica preso nessa. E aí ele tem que fazer tudo e tal. Cara, a cena ali que ele começa a falar, ele apresenta o projeto de reestruturação e achei lá, não, tem que... A Sheila praticamente falou assim, sem... Tipo, todo mundo ali falando, o Daniel falou, pô, coisa bacana, vamos levar pra frente. Aí chega a Sheila, e aí o grande lance de a ser... A Sheila corta barato. É, o grande lance de você ser um assessor desse vamos dizer assim, líticos e tal, essa coisa, é você saber falar não. Ou então, você saber, vamos dizer assim, direcionar o cara. Você pode falar, olha, esse caminho aqui é mais complicado, mas eu tenho esse. O problema é que a Sheila simplesmente chega lá e fala, olha, pô, não dá, por quê? Porque eu tenho que falar tal, não sei o quê, tal. E, cara, eu tava vendo que o Fisk uma hora ia pegar o... A gente achou que o Fisk ia bater nela ali, né? Não, eu achei que ele ia pegar, bater na mão e falar, que porra, eu sou o prefeito de Nova York, como assim? Eu não consigo fazer nada. Mas sabe o quê? A cara do Vince Danoff, que atua bem pra caramba, quando ela vai botando cada etapa, não, mas você tem que primeiro falar com o fulano. Não, mas não é por aí. Antes disso, você tem que falar com o fulano. Depois tem que falar com o ciclano. E a cara do Vince D'Onofrio, aí tem uma hora que ele fala, aí essa é a primeira pessoa que a gente tem que falar? Aí ela, assim, aí essa é a primeira pessoa que tem que falar. Aí você, assim, então vamos começar por ela, né? Etapas. Etapas. Ele fica com o cara, que é sensacional. Cara, não adianta, o D'Onofrio, ele rouba a cena da série, cara. Os holofotes vão ficar sobre ele mesmo e acabou. Mas infelizmente eu tenho que concordar com o Felga nessa, que ela podia ter dito, beleza, vamos fazer isso. Já que tem que falar com fulano, Beltrano, Cicrano, aí ela já ia agilizando e botando pessoas pra já ir conversando com ele. Tá? O certo é que assim, ela realmente se cortou na parada. O certo era falar. Na verdade, ela não queria. Ela achou que não era importante. Deu pra entender que aquela coisa. Ela não entendia o que tava por trás, né? Achou que era muito trabalho pra nada. E aí ela falou que ela tem que ver. Estabilizar o projeto do cara que foi eleito, acabou. Ela não tem que achar o que é não importante. O certo é ela falar, tudo bem, ó, Fisk, tô contigo, nós vamos fazer. Inclusive, ó, já agendei reunião com tal pessoa, certo? Já disponibilizei. Ó, inclusive o Daniel vai lá fazer. Aí... Então, mas Felga, ela entrou nessa como uma secretária de campanha, tá? De coisa. Então, você vê que os eventos que ela puxava eram sempre eventos políticos. Ela sempre puxava ele pra uma escola, pra uma coisa. Era sempre pra vender a imagem dele. Ela viu aquilo ali, porque ela não sabia que os interesses nefastos por trás lá do Kais Red Soak, que lá pro final a gente descobre, que aquilo ali era uma cidade, uma obra morta na cidade. Ah, a gente vai restaurar um Kais velho. Então, assim, eu imagino eu que vim de uma cidade portuária feito Recife. Muitas vezes, assim, pode até, sei lá, se você for construir pra fazer alguma coisa, mas tipo, vai revitalizar um negócio que, tipo assim, não tem um chamariz pra ela, até que ela se vende também, quando ela se vende com o político que ela tá tentando botar lá pra cima, ela não viu sentido naquilo, por isso que ela tava botando terra. Então, mas ela é política ela também. Tinha que ser mais ela esperta. Se achava até o Confelga tinha mencionado que ela se achava a verdadeira dona do poder usando só aquele cara. E ela falava lá, não, vocês são temporários, eu estava aqui antes de vocês vierem e estarei aqui depois que vocês morrerem. Então, aí ela foi mirim também. Pra alguém que tá muito tempo na política, ela foi bem mirim, como a gente fala. Enfim, e aí não comprou a ideia de que ele era um bandidão mesmo, né? O quê? A Sheila, ela não comprou a ideia de que ele era um bandidão. Não, então, ela foi ela meio mirim ali. Eu acho que ela viu uma oportunidade, enfim, acontece com vários por aí no meio. Acham uma coisa e quando vê, são engambelados. Mas enfim, o episódio, ele trabalha com essas dualidades, cara. Cada um no seu, vamos dizer assim, no seu sistema. Até que, meu, ele chega no quarto episódio, tanto o Matt quanto o Fisk, que também já, meu, além de tudo, ainda tem que lidar com o chifre da mulher. Cara, eles podem, né? Certo. Eles ficam, né, meu, meu, eles querem descer a porrada mesmo e dar vazão àquilo que eles são, né? Certo? Boa parte da série, que é muito boa em termos de edição e fotografia, cara, acho sensacional. O trabalho feito, ele é muito bom. Eles trabalham bem com essa dualidade. Fisk e Matt ali, cara, fica muito legal isso. Acho interessante, assim, que os problemas de relacionamento do Fisk e da Vanessa vão ser resolvidos pela Heather, que é a namorada do Matt. A gente tem que dar um desconto, né? São aquelas coincidências ali pra facilitar a trama, né? Que é a namorada do antagonista, do protagonista, que é psicólogo, que é terapeuta, vai ser a terapeuta do arqui-inimigo dele. Mas não, mas só uma parte. Isso foi bem construído, porque a não é uma psicóloga qualquer, ela é uma renomada psiquiatra, psicóloga. Então o Buck, ele escolhe a dedo ela, certo? Tem livros, não sei o quê. Então não é uma coisa, vamos dizer assim. Obviamente, o próximo livro dela é sobre vigilantes mascarados, mas enfim. Exatamente. Até a coincidência é bem construída pra série. É, ok, mas eu duvido que tenha apenas uma renomada pra fazer esse trabalho. Mas perfeito, a gente entende porque a história precisa andar. E ela anda muito bem, e a desculpa foi bem elaborada. Mas sempre me chama a atenção isso. E a parte do justiceiro, eu não sei se tem alguma explicação por que ele tava com aquele visual ali de barba, se o ator tinha algum outro compromisso de trabalho ali, né, naquele período das gravações, ou se era só um disfarce do Castle. Mas o diálogo deles foi sensacional. O Frank jogando na cara dele todas as, não só as diferenças, mas a responsabilidade pelo que aconteceu com o Fog, e a gente sabendo que o Matt tem aquela culpa crescendo cada vez mais em relação ao que aconteceu, cria um drama muito interessante. E também a maneira como foi construída, vai sendo construída a cada episódio, essa necessidade que o Demolidor e o Rei do Crime precisam de sair, né? Porque eles estão ali, eles estão contidos, eles estão tentando seguir um outro caminho diferente, mas eles não conseguem mudar o que eles são. E a cada episódio vai pegando mais perto daquele momento de eles retornarem, simultaneamente, né? Ao menos do ponto de vista de quem está assistindo ali, simultaneamente. E até acho que foi o Paulo que comentou antes ali, e a gente vê muita gente comentando, mas não aparece Demolidor. Isso é relativo, né? Se a pessoa entende como Demolidor só aquela persona fantasiada combatendo crime e pulando e dando golpe, ok. Mas se a gente entende o Demolidor como um personagem complexo, que ele tem a faceta vigilante, mas também tem a faceta que é o que ele faz quando não tá pancando criminosos, então a série tá ok. E o nome da série faz sentido, né? A gente liga Born Again à queda de Murdoch dos quadrinhos, mas aqui faz um sentido, né? Ele ter deixado de ser o Demolidor e as circunstâncias fazendo com que ele volte ao papel de Demolidor. Então, pra mim, tá tudo ok. Então, aproveitando que o Cassian aí falou sobre ser o Demolidor e não precisar usar uniforme, acho que o episódio 5 é o que mais simboliza isso, pra mim, né? Ele constrói essa ideia de o Matt usar todas as capacidades, assim, ao extremo do Demolidor, mas não usar o uniforme, porque ele ainda não voltou ainda a ser o vigilante mascarado, né? Ele tá seguindo ainda a premissa lá, que foi um outro acordo que o Matt fez, né, com o Fisk. Não foi acordo, na verdade, foi uma conversa que eles tiveram no restaurante do primeiro episódio, em que aí um falava, não, você abandonou mesmo o manto? Eu digo, abandonei, desde que aconteceu, por causa do Fog, por aí vai. Então o Fisk, meio sabendo a identidade do Matt, deixou de lado, né? Então o Matt não tinha voltado a usar o uniforme mesmo, mas isso não significava que ele não estivesse ajudando as pessoas. Então esse episódio 5 é um episódio que muita gente considera o que chama de episódio de garrafa, que é o episódio fechado dentro dele mesmo, muito possivelmente com poucos personagens e dentro de um mesmo cenário. Não é 100% de garrafa, porque acaba tendo um pouquinho antes uma trama fora do banco, um pouquinho depois também. Mas basicamente é quase um duro de matar com o Demolidor, com assaltantes invadindo, fazendo reféns, e aí o Matt precisa usar suas habilidades, não só pra entrar em porrada, mas seja pra abrir o cofre, seja pra ouvir o que as pessoas estão falando lá no telefone, pra dizer, olha, isso não vai dar certo, enfim. Tem a participação especial do Yusuf, que é o pai da Kamala Khan, né? Faz o merchandise ali pra série da Kamala. Não sei qual foi as intenções, porque provavelmente, até onde a gente sabe, não vai ter uma segunda temporada da Kamala. Mas meio que estabeleceu ali a personagem, até jogou uma doidice lá. Não sei se isso tem um prosseguimento em algum momento de que ela foi pra Los Angeles. Foi pra vender Funko, na verdade. Tudo aquilo foi pra vender Funko. É, sim, enfim. Aí a parte importante, o Coveiro não fala. Eu tô falando ainda. É o episódio em que o Matt Murdock enfrenta o Power Ranger. Os assaltantes de banco são irlandeses, que tá acontecendo curiosamente o dia de São Patrício lá. E aí cada assaltante, como falou aí, tem uma máscara de uma cor, né? E aí, enfim, o Matt de repente derruba um deles, né? Que ia atrás do cofre lá pra achar um diamante específico que tinha lá. É muito raro e por aí vai. Enfim, a trama toda não vale nem a pena explicar. Pelo menos pra mim, eu acho que a pessoa tem que assistir e curtir, porque é um episódio fechadinho e muita gente pode criticar, dizendo, que virou mania agora, né? Um filler, né? Entre aspas. Mas, pô, pra você curtir, quantas vezes em todas as séries antigas eram episódios fechados nele mesmo e não precisava construir nada pra trama principal. Eu imagino hoje, até fiz uma crítica, né? Como é que as pessoas iam ver Breaking Bad hoje e ficar xingando o episódio da mosca lá de filler, né? Tipo assim, um episódio divertido pra caramba, assim como foi esse do match aí no banco, uma coisa pra você assistir isoladamente, se ficar querendo ver conexões pra lá e pra cá, e você vê problemas nisso, né? Eu curto. Ver, ainda bem que você não acessa muito a internet, que o que eu mais vejo gente reclamando até hoje. Não, mas tem muita gente que gosta, sério, pra caramba. Da moça. Não, é o mais divisivo da série toda. Sim, mas divisivo, como eu acho que esse também é, entendeu? Eu acho que as pessoas desaprenderam. Não, esse episódio é tão divino quanto a canela do vilão no final do episódio. Não, aí é pau. Mas enfim, eu acho que as pessoas às vezes aprenderam a curtir séries, histórias fechadas nela mesmo e curtir um bom episódio, assim. Uma boa trama de 40 minutos, assim. Eu concordo, tu falaste exatamente o que eu ia dizer, porque eu cresci vendo série com episódios fechados. Super Máquina, Esquadrão Classe A, enfim, Incrível Hulk, enfim, tá trazendo da Marvel. Então eu não tenho problema nenhum. Smallville, 24 episódios, tu pega os dois primeiros, um do meio, os dois últimos, fechou. Arquivo X, enfim, a lista é infinita. Então eu não tenho problema nenhum com isso. Nesses episódios é que raramente tinha parte 1 e parte 2 com mais de um episódio. Eu adorei. Era a exceção. Eu adorei esse episódio. Eu me senti lendo, quase como se eu estivesse lendo um gibi do Mark Waid, da fase do Mark Waid, do Demolidor. E eu acho que ele é importante, sim, porque ele dá um passo pra esse retorno que já vinha sendo, que vai sendo construído gradualmente, porque ele não tinha a opção de não fazer nada. E quando tu disseste ali que é um episódio que ele foi mais demolidor até então, usando as habilidades dele, eu concordo plenamente, porque foi isso mesmo. Ele teve que usar toda a audácia, né? Aí é o nome dele, Daredevil, o audacioso, uma tradução mais literal, né? Ele teve que usar toda a astúcia dele, a audácia dele, pra conseguir lidar com a situação. Abriu o cofre pra situação que o Paulo perguntou ali. Ele deixou escancarado muita coisa ali pro pai da Kamala, mas ele tem uma super heroína em casa, então acho que não vai ter problema. Pois é, e outra coisa, mais escancarado possível dele devolver a joia, né, no final, só se o Yusuf for muito burrão, né? Mas eu acho que, assim, a ideia não é nem você levar ferro e fogo, se isso aqui, o Yusuf percebeu isso aqui, porque é um episódio fechado dele mesmo e é pra ser divertido. E você falou a coisa mais certa possível. Até o Matt tá mais pra cima, em termos de fazer uma piadinha ou outra ali na história. Então ele lembra mesmo do Mark Waid, que o Matt não tá tão depressivo nesse aí. É um bom episódio, eu acho que serve de respiro, porque aí depois os próximos é só porradaria, né? Constante, né? Então ele dá. E também, assim, como a grande maioria aqui assistiu esse formato, né? De 24 episódios, caso da semana, a coisa se construindo, aí tinha um ou outro episódio que a trama principal avançava e tal. Sendo que, olha, nos Estados Unidos, a grande maioria das séries de alta audiência, aí acho que é NCIS, o próprio Law & Order, SVU, todas essas, cara, é nesse padrão. É o padrão novela deles, certo? E, cara, funciona bem. Acho que os streamings transformaram as séries nesse negócio aí de ser mega costurado e rocambolesco, a trama principal, e por aí vai. Não tinha esse padrão. Tanto é que quando você tinha que pensar numa série, você tinha que pensar em algo de 22 a 24. Uma ou outra ali era 12, acho que Dexter era 12 episódios, se eu não me engano, né? É, mas era essa estrutura tal, e tinha que segurar na audiência. Os streamings acabaram meio que dando essa subversão, né? O Netflix meio que deu um novo padrão pra séries, e aí acabou meio que ficando... O Netflix viciou pessoas de duas coisas, nisso, e a consequência disso é que eles também têm que lançar todos os episódios de uma vez só, o que perde a conversa, a discussão, de você ficar elaborando sobre... É. Discutir o episódio, sim. Porque, com certeza, se lançasse tudo de uma vez, as pessoas ficavam mais cansadas em ver episódios independentes tudo de uma vez. Aí, talvez, não funcionasse no método Netflix, né? Tinha que ser esse método de mega história. Não, porque, na verdade, é a questão do formato, né? Na televisão, você tem que pensar no formato semanal pra coisa ali, ó, pra aqueles 40 minutos ali segurar e tal. No streaming acaba sendo irrelevante, porque às vezes você tá lá com a série toda e tal, então meio que mudou um pouco. Mas na televisão ainda mantém esse formato. Mas, cara, é um bom episódio e assim, eu acho que é o único episódio que não tem a presença do Fisk, né? É 100% Matt Murdock. Aí você tava reclamando que não tinha Matt Murdock, aqui tenta cheio, né? Menos então, pro Paulo, porque não conta ele ter botado só o capuz vermelho. Mas aqui é um episódio... E, cara, eu acho que aquele episódio, sabe aquela... Como você falou, mesmo nos quadrinhos, a gente tem edições que são meio respiro. Ainda que ela tenha alguma conexão mais pra frente entre os arcos, nos quadrinhos tem muito disso. O Wade trabalhava bem essa coisa. Ele tinha os arcos lá... Mas ele sempre tinha um outro episódio, cara, só pra dar um outro número, só pra dar um desenvolvimento aqui, uma puxada ali e tal. Pra ser bem sincero, foi o único episódio, o pessoal vai me bater agora, quem odiou o episódio, e que eu fui ver de novo só porque eu gostei do clima dele. Não, porque é um episódio que você, mesmo, você vê independente. Não, então, é bacana mesmo o clima. Espero que, acho que já a segunda temporada já tá, tenha um episódio desse tipo. E é assim, cara, o importante do filler, ele tem que ser bom, certo? E aqui é um bom episódio. Paulo, quer falar alguma coisa sobre esse episódio? Já que você... Eu te falo, Andes, isso aí foi legal. E tá. O Felga tá achando ruim que não tinha um Fisk lá. Porque ele é um fisqueiro agora. Eu até tô admirado que eu não sou o alvo do Paulo desse podcast. Mas enfim, não vou nem forçar a barra, deixa o Felga levar. Vamos continuar então. Ainda no formato antigo, porque a trama do Muso era originalmente da reformulação antiga, né? Ela aqui ficou em dois episódios, no 6 e no 7, né? Mas mesmo sendo em dois episódios, elas são dois momentos diferentes pro Muso, né? O primeiro é quando descobre do lado do Fisk, né? Descobre que tinha um cara e que quando foram apagar os murais, né? Quem é esse cara que tá botando coisas estranhas e provocativas sobre o rei do crime ou enaltecendo os vigilantes aqui nesses murais? Quando vai apagar lá o negócio, descobre que tinha sangue humano dentro das tintas, né? Um dos componentes era sangue humano. Aí o Fisk, vai botar isso na imprensa? Não vai? Não, vamos deixar isso entre a gente? E blá blá blá. Nesse ponto aí... Né? E que a gente vê que o Fisk já tá com as ideias de fazer a força-tarefa, né? É no dentro dessa trama aí do Muso que ele começa a formar essas ideias, porque, inclusive, né, no primeiro episódio que aparece o Muso, que é o 6, o Matt Murdock vai investigar onde tá o Muso, porque de repente a Ava, tô confundindo já, é a Angela. A Angela Del Toro, que tá tentando seguir os passos do tio pelo bicho, porque o tio tava investigando esse cara, quem é que tá sumindo, tem muitas pessoas que somem, e por aí vai, foi atrás, conseguiu achar o esconderijo do Muso, né? Vale ressaltar, o Muso nos quadrinhos é um pouco diferente, né? Ele é um inumano, tinha uns poderes, aqui não, né? Um moleque que aparece até um pouco antes, sem a máscara do Muso, claro, porque ele ficou meio que fascinado pelo livro da Rachel sobre máscaras e meio que, pelo visto, indiretamente o livro da Rachel motivou ele a usar uma máscara, né? A Rachel praticamente contava que vigilantes usavam máscara de uma forma pejorativa e por aí vai, né? Meio que criticando, né? Pelo visto, isso motivou o moleque, né? E aí, quando a Angela vai lá no esconderijo dele, ela é capturada. Ele já tinha capturado matado várias pessoas antes, tá? Mostra bicho de uma menina que queria tirar selfie, por aí vai. Mas enfim, a bola da vez desse episódio foi a Angela. O Matt sabe pela tia. Pela tia, não. Agora não sei se era a tia ou se era a mãe. Que a Angela tá sumida. Ele começa a se ligar que talvez seja isso, né? Relacionado aos crimes que ela tava investigando. Começa a ter os usos sobre o Muso nos bastidores. E aí tem um primeiro confronto do Muso com o Matt, que o pessoal elogiou bastante até a luta, porque a luta foi uma luta continuada e por aí vai. Não sei se o novo diretor de dublês assumiu essa luta, né? E é o Felipe Silveira, que era o diretor de dublês da antiga série, né? O pessoal gostou muito da luta do episódio 6. Já no episódio 7, o Muso fugiu, porque o Matt preferiu salvar a Angela do que ir atrás dele. E ele aparece, já se revelando quem ele é, né? O tal do Bastian lá, que era um menino, todo de problemas e por aí vai. Aí destaca, né, que ele era campeão de Taekwondo pra justificar por que ele lutou tão bem contra o Matt Murdock. Né? Tinha que dar desculpinha. E aí tem um momento de tensão, né? Que a Hate vai descobrindo quem que ele é mesmo e por aí vai. E aí tem aquele lance que ele vai matar ela, só que ele vai usar ela pra ser o último quadro, porque já tinha sido exposto, né? A polícia tava investigando, caçando quem era ele, porque já tinha uma ideia, né? Pelo esconderijo, pelas pinturas e por aí vai. O Matt, nesse momento, tá escutando também da polícia, que tá querendo se informar atrás, né? Ele já agora decidiu que ia ser o demolidor de novo, né? De último momento, lá no episódio 6, ele fica em dúvida se ele vai ser o demolidor de novo, se não vai ser. Aí ele, fuck off! Que ele fica em dúvida se ele liga pra polícia ou se ele vai com o vigilante, né? Então ele decide e agora ele vai com o uniforme e tudo. E tem uma luta no apartamento que, ao contrário da luta do episódio 6, foi bastante criticada, né? O pessoal disse que teve muito corte, que a luta foi mal elaborada. Foi uma luta meio ruinzinha, assim como foi a luta do Matt com os policiais lá no episódio 2, né? Muitos cortes na hora da luta, né? Tipo assim, pega aqui, corta a câmera, já tá o cara no chão, né? Enfim, pra um leigo, né? Não criminalizo tanto esse tipo de... Assim, se eu entendi que é uma luta, né? Enfim, claro que eu vou dizer, é a melhor luta do mundo. Também não me fere muito se não é uma luta tão elaborada, né? Sei que a série original ficou bem conhecida por isso. Mas tá se ajeitando, né, gente? O showrunner com o Felipe Silveira, com a equipe original, tá chegando aí e aí sim tá entregando o que tem que entregar nos episódios agora que foram refeitos, né? Que aí a gente vai ver, por exemplo, nos episódios finais, tá? Mas enfim, muita gente achou que o Muso foi desperdiçado, mas porém, todavia, eu quero deixar só uns três pontinhos aqui, porque o Muso, ele acaba criando um legado nos quadrinhos, né? Mesmo após a morte do Muso original, existe um Muso que tomou o legado dele, então vira meio que um vilão em que sempre surge um copycat do copycat do copycat. Então talvez seja o fim daquele Muso, né? Vamos deixar assim em três pontinhos, mas quem sabe ele não aparece de novo um copycat do inspirado nesse Muso, né? Bom, é o seguinte, Muso, o visual do Muso ficou perfeito. O Muso ficou melhor na série do que nos quadrinhos. Eu gosto dele nos quadrinhos. Muita gente... Aliás, eu gosto muito da fase do Charlie Soule. Muita gente critica. Não é assim, uma fase perto da... Não é tão boa quanto a do Mark Waid, mas também não acho que fique devendo tanto pra fase que vai ser a seguinte, que é do Zidarsky, por exemplo. Eu acho uma fase ok, a do Charlie Soule. E o Muso surgiu nos quadrinhos nessa fase do Charlie Soule. E lá ele tem todo aquele background de ser inumano e tal, mas a característica dele, que é ser um vilão terrível, né? E ele usa sangue pra fazer arte. É um psicopata que a motivação dele é artística e a matéria-prima da arte dele são porcos humanos. Foi muito pra mim. Né? Ele aqui tá mais como um pintor, mas originalmente ele era mais umas coisas de escultura também, né? Com corpos humanos, né? Pois é, mas na série focou mais na questão da pintura. Porque na pintura, porque nos quadrinhos também tem o lance das imagens, né? contra o prefeito Fisk e tal. E tem muita gente que esquece, né? Que o prefeito Fisk veio na fase do Charles Stone, não foi na fase do Zidarsky. Até o Matt vira prefeito depois, né? Então, assim, eu acho que o Muso foi muito bem construído, eles deram todo um background, toda uma história pro Muso, pra que ficou um rival interessante, personagem interessante na série. Eu tinha medo que ele não fosse ser tão bem desenvolvido. Guardadas as devidas proporções, foi mais ou menos o que a série fez com o Mercenário. A série da Netflix fez com o Mercenário. Deu toda uma construção, todo um background pra justificar aquele personagem. E aqui foi feito o mesmo com o Muso. E eu não acho que ele tenha sido subutilizado, não. Porque mesmo nos quadrinhos, o Muso ele morre rápido, né? Então foi meio que uma transcrição do que acontece no quadrinho pro... Não, transcrição não, porque lá a morte é bem diferente. O contexto existe uma similaridade. Porque o Muso, ele ia fazer uma obra final final, digamos assim. Ele já foi lá pra aquele encontro com a Heather já esperando morrer, digamos assim. E o Muso, nos quadrinhos, ele também acaba se sacrificando pela arte. Então, acho que os paralelos foram bem traçados, então acho que ele não foi subutilizado, não. Acho que foi usado na medida. Não, tem gente que achava que ele deveria ser, assim, aí é que tá, né? Talvez pessoas viciadas na história do vilão ser um vilão de temporada, né? Eu acho que ele ficou de bom uso ali. Talvez se não tivesse morrido, sei lá, alguma coisa, talvez tivesse margem pra um... Que é aquela coisa, né? Quando você sai matando muito vilão, você acaba no futuro precisando de voltar alguns personagens, né? É isso que uma das coisas que eu mais reclamo na temporada 1 original do Demolidor lá da Netflix, é sair matando vilão à torta direito, né? Eu queria ver mais do Coruja, por exemplo, aqui. Não tive oportunidade, mas enfim. A parte do Muso, apesar de aparecer em mais foco nesses dois episódios, mas é o personagem que, bem ou mal, tava em todo também, tava em todo. Esse mais através dessas essas pinturas, né? Esses quadros que eles faziam na rua. Que no fundo fazia uma, vamos dizer assim, um Muso é meio que um Bansky, né? Que é um famoso artista de rua, né? Que não se sabe a identidade, que fica fazendo esses quadros e tal. Só que aí um psicótico, né? Maluco de vez, né? Curiosidade. Você citou o pintor aí do original, e enquanto isso, quem desenhou os desenhos da série do Muso, dos murais, foi o David Mack. Tá. Ele foi lá desenhar mesmo. Então, esses são desenhos sensacionais, né? O David Mack. E só pra quem não. Talvez quem nos ouça não sabe. David Mack, artista, trabalhou com o Demolidor, criador da Echo. Co-criador. E aí, cara, vai mostrando a série, meio que ele é o fio condutor. Então, quando chega nesse episódio, eu falo, pô, mas se ele é o fio condutor, cara. E aí? E aí, cara, quando ele morre, cara, eu achei que foi uma baita surpresa, porque eu não esperava. O que eu tava esperando era que a Heather morresse, cara, naquele meio ali, e aí ia deixar... Ia prolongar essa trama por mais um ou dois episódios, cara. E nos quadrinhos é nessa linha, né? A Heather demora um pouquinho, mas ela morre também. Mas eu achei... Na verdade, ali, eu achei que ou a Heather ou a Vanessa que iam morrer pela mão do Muso. Mas acabou não sendo a coisa. E do jeito que... ainda bem, porque o jeito que eles fizeram ficou muito bom. E, cara, é muito bom esses dois episódios, né? Ele meio que fecha uma coisa que estava sendo tratada ao longo de praticamente toda a série, pra, né, vamos dizer assim, abrir as portas pra um grande finale, né, que meio que retoma aquilo que foi o primeiro episódio, né, os dois últimos episódios, a retomada do primeiro, né. O Felga, quando terminou esse episódio do Muso, que ele ficou meio puto porque o Muso morreu, assim, pô, achei que o Muso ia morrer só no final. Aí falou assim, quem que vai sobrar? Qual vai ser a trama final? Eu já sabia, porque acabei sabendo dos spoilers antes, enfim, eu fiquei na minha, mas eu acho que foi melhor o Muso morrer e a trama andar pra outro lado pra fechar a temporada. Concordo. É que a série, ela, bem ou mal, ela caminhava pra isso, né? O vilão da temporada é o psicopata aqui, entendeu? Porque eu tinha todos os quadros, a próprio canal lá da BB era voltado muito pra isso. Ele apareceu, né, de cara no primeiro. E aí tudo pra virar meio que uma trama, tipo, olha, o vilão da temporada, a lá, aqueles casos também de séries policiais, né? É esse, a lá, Criminal Minds, né? Ia terminar nele, né? Mas a saída, a sacada, foi muito, assim, é surpreendente o que aconteceu. E aí você fala, não, mas aí o que você tem pra me entregar nos dois finais, nos dois episódios finais? Obviamente eles acertaram, o negócio ficou muito bom, mas pra mim foi uma surpresa ele ter morrido ali, cara. Achei que ia dar uma estendida ainda com ele. Uma boa sacada também, assim, porque uma parte da história aí é o Fisk tentando não levar isso a público, ao mesmo tempo transformar a história do Muso, quando ela acontecesse, né, de ser resolvido, ser uma vitória da prefeitura. Então, a primeira coisa que acontece é que quando eles descobrem que quem salvou a Angela, né, foi o Demolidor, já fica puto. Tipo assim, ó, o Matt, filha da puta, disse que não ia voltar, que era coisa do passado, ele já voltou. Isso faz com que ele vá lá no grupo do... Aí sim, talvez transformar ele numa milícia, né? No grupo dos policiais corruptos, que eles se reuniam lá num cantinho deles lá, pra contar conversa fiada, né? E aí, de repente, aparece uma figura que pode ser familiar pra quem lê os quadrinhos mais recentes, que é o agente Colin North, uma Colin coisa assim, North. Né? North, Cola do Norte. Não. Esse sim eu achei subaproveitado. Então eu acho que ele ainda vai ser, entendeu? Ele aparece ali com um cara assim que já fica... quem acompanha os quadrinhos fala assim, pô, o cara tá ali entre os policiais corruptos, mas originalmente os quadrinhos não é, né? E talvez ele tenha um arco de redenção ali, né? Comece assim e vá pro outro lado. E depois é surpreendido, porque ali ele enfim, fica fazendo umas perguntas pro Fisk, mas ele realmente acha que tem que seguir aquela linha dura da polícia e por aí vai. Mais pra frente, eu posso dizer, no episódio final, a gente descobre que, na verdade, as balas lá marcadas com a caveira era dele, né? Então ele é o... Foi a grande surpresa da galera, né? De pegar um personagem que era um perfil nos quadrinhos e era outro. Mas é uma surpresa que só vira mesmo pra quem lê os quadrinhos, né? Pra quem não conhece o personagem, tipo, sim, foda-se. Esse cara aí é um corrupto mesmo. Né? Qual a grande surpresa aí, né? Aí ficou um pouco meio, assim, what the fuck, né? Mas enfim. E aí, no segundo episódio do Muzo, de novo o Demolidor passa na frente dos policiais e vai brigar com ele e derrota o Muzo, mas quem mata é a Hater, né? A Hater, né? Ela mata lá. Que aí fica com isso na cabeça, meu Deus, eu matei, não sei o que, uma coisa que esmarca a pessoa, óbvio, né, meio que fosse legítima defesa. O Demolidor, pra fugir, que ele já tá meio ferido ali, vai pela janela, e aí o Rei do Crime meio que apresenta pro público o grupo de força-tarefa antivigilante, né, com a máscara lá do Muzo, lá, e fala assim, ah, aqui, ó, então a guia, a primeira grande tarefa do nosso grupo contra o vigilantismo, como se o Muzo fosse um vigilante, né, mas ele agora vai usar todo mundo que é mascarado, seja bom ou ruim, é vigilante, e aí meio que vende a campanha para as pessoas aceitarem essa força-tarefa, assim, que responde diretamente a ele, né? É isso que ele vende, né? E isso aí nos leva diretamente ao episódio 8 e 9, né? Primeiro 8, né? Vamos falar, o 8, o Matt voltou a usar a máscara, quer entender melhor a história do mercenário, da morte do Fogg, aproveita um momento de situação que o mercenário foi transferido para a cela comum. Vale ressaltar que esse momento de transferência aí foi meio que a pedido do Fisk, pra ver, vai que matam ele na cela comum, né? Coitado do Fisk, né? Ele praticamente subestimou o Benjamin Poindexter, né? E aí o Poindexter, ao longo desse episódio 8, ele foge, né? Tem a maneira como ele foge, lembra um pouco dos quadrinhos, né? Quando o Matt Murdock enche a cara dele na mesa, e aí eles largam um dente, né? Quando vai lá, ele usa o próprio dente pra matar um policial, que aprendeu as algemas dele, depois pega uma tesoura, mata um médico, mata outro policial, e aí faz a fuga dele da prisão, né? E muita gente se pergunta qual que é a próxima etapa dele, né? Será que ele vai lá pra matar o Murdock de novo, ter a velha vingança dele, né? Fica no ar. Em contrapartida, do outro lado, o Matt tá começando a investigar cada vez mais a história do Fogg. Primeiro porque ele percebe que o mercenário não foi lá muito pra vingança, não, né? Ele fica com isso na cabeça. Ao longo da trama, vai descobrindo que, através da Rose, né, a dona do bar, que o Fogg abriu uma bebida, que é a bebida que ele sempre abria quando comemorava um caso já ganho. Então percebe que o caso era muito importante, era mais importante o caso que ele tava naquela noite do que a vingança do mercenário. Vai atrás da história. Aí vai chegando no fio que sempre levou a gente no meio da história, né? Aquela história da briga pelo cais, do Red Soak, né? A princípio, o caso do Fogg, pelo que eu vi depois da Karen falando, era só um roubo de caminhão, mas a princípio, talvez, chegando lá nos finalmente, puxando o fio da meada, ia chegar na Vanessa. E aí o Matt descobre no meio da história. Primeiro ele acha que é o Fisk, né? Mas aí, de repente, ele percebe que, o Fisk tava afastado, então só pode ser a Vanessa. Ele meio que tem esse tino durante a festa, que é uma festa preto e branco do prefeito, né? E aí tudo acontece nessa história pra terminar, porque o Fisk, nessa hora, tá se vingando de todos os ricaços que esnobaram ele, né, em outro momento lá, e por aí vai. Começa a ameaçar, começa a extorquir, né? Você tá do meu lado ou não tá? Quem não tá, vou matar, né? E aí, o mercenário vai se filtrando. Quando vai se filtrando, ele... A gente fica na dúvida de quem é que ele vai atingir, quem é que ele tá sendo um alvo. E aí, monta você lembrar fazer uma recapitulação com a temporada 3 de Demolidor da Netflix, né? Com a temporada 3, você descobre que quem ferrou o mercenário no final pra ele ser preso, não foi Matt, não foi Vanessa, não foi nada, foi o Fisk. Então por isso, assim, por que o mercenário mirou no Fisk ali? Porque o mercenário tá querendo a vingança ainda do Fisk desde aquela época. O Fisk que acabou com ele. Acho que foi o Fisk que quebrou a coluna dele. Foi o Fisk? Foi, né? Foi, não foi isso? Foi, mas o que aconteceu ali foi, na terceira temporada, foi o seguinte: o Matt tava numa já de querer matar o Fisk, e aí tinha a função de... O mercenário ainda era o agente Poindexter, né? ele já era capaz do Quiz. E ele lembra, ele teve uma época da vida que ele tinha trabalhado num daqueles centros de valorização da vida. E ele era aficionado por uma colega. Ele era maluco por uma... O mercenário era stalker dessa colega. E essa mulher morreu. E aí, quando essa mulher morreu, ele perdeu o prumo. E aí o Quiz que se apresentou ali e tal, deu aquela colhida e botou o Poindexter debaixo da asa. E aí o Matt revela pro Poindexter. Não, ó, a gente botou nessa vida aí foi o Quiz. Vai tal lugar lá e tal. E aí o Poindexter vai lá e encontra o corpo da mulher morta, junto com outros caras. E aí ele se dá conta que foi o Fisk que aprontou pra ele. Então, era a vingança que vem da terceira temporada, então... Exato. E aí o mercenário vai até lá no casamento do Fisk pra matar os dois, e o Matt vai lá pra deter o mercenário e acaba tendo confronto com o Fisk. E aí sim, o Fisk quebra a coluna do mercenário. Então, é uma vingança que tem que ter a terceira temporada em mente pra você entender por que de repente a mira foi parar no Fisk, né? Enfim, o episódio 8 é muito bonito visualmente falando, trabalha muitas cores. Se você for na internet, você vai ver que eles trabalham muito iluminação vermelha pra tratar do Matt, iluminação mais azulada pra tratar do mercenário. No próprio baile preto e branco, quando o Fisk tá em destaque, eles botam uma iluminação gigante branca assim. Então cada um tem meio que seu trabalho de cores ali, e é um trabalho visualmente muito elaborado. Apesar de não vestir o uniforme, é um episódio, é o segundo episódio que eu acho mais bacana. Porque o episódio divisivo lá, eu gosto muito. Vai, eu fico dividido entre esse episódio 8 e o episódio 5. O episódio 5 porque ele é isolado. O episódio 8 porque ele tem um desenho visual muito bonito, assim. Quando tem muitas cores, você gosta. Tá bom. Então, isso você deve ser fã do Lanterna Verde, então. E aí é o episódio que continua, né? O 9, a conclusão. A gente já vai ter muitas respostas. Que foi a Vanessa realmente que mandou matar o Fog. Ela que explica por quê. Por que ela libertou o Poindexter fazendo um acordo. Lembrando que o Fisk tava afastado nessa época, então o Fisk realmente tava nem sabendo desse acordo, tava nem sabendo que ela mandou mandar o Fog, por aí vai. Só no decorrer desse episódio 9 é que ele fala, tá, Vanessa, eu sei, já sei o que é que aconteceu. Eu entendi. É, tá tudo bem, né? Que aí o Fisk viu que o Matt agora vai querer vingança de qualquer jeito e que o demônio saiu da garrafa, né? Vamos colocar assim. Aí ele tenta primeiro eliminar o Matt, mandando o Buck matar ele no hospital, porque ele, enfim, levou o tiro pelo Fisk, e aí é a chance lá, né? Mata ele enquanto ele ainda mete Murdock e faz com que o herói morra por ter salvado o prefeito, né? É melhor do que o vigilante solto depois. Mas enfim, o Matt já tava ligado, já tava querendo resolver o caso, sai do hospital de qualquer jeito, e aí a trama se desenrola pra voltar a história mais uma vez, não só de quem matou o Hector, né? Que a gente vai descobrir aqui, que ele é realmente um dos policiais fascinados pelo justiceiro, mas também tem toda a trama da montagem da força-tarefa antivigilante. Eles estão agora se reorganizando assim como uma força de superpoder de fogo, né? O Fisk, ao mesmo tempo que queria já aproveitar o assassinato dele pra fazer uma lei marcial, né? Achou pouco, né? Porque a Sheila falou, ah, se for só isso é uma coisa grave, mas não é suficiente pra uma lei marcial. Tem que ser uma coisa que toda a população esteja a perigo. Aí o Fisk força com a companhia elétrica um apagão gigante, né? Sabia que a cidade ia entrar em caos, né? E liberou a força-tarefa dele pra ser o tipo assim, olha, aproveita que tá escuro e faz o bandido bom é bandido morto mesmo. Mesmo que o cara esteja roubando uma TV, pega o sei lá, o chapeuzinho dele, puxa assim pra fingir que o cara tava mascarado e bala. Então foi assim, Nova York em caos, né? E ao mesmo tempo usando esse caos pra caçar o Matt Murdock. Por sorte, já ciente do que tinha acontecido o Matt levar a bala, a gente vê a Karen enviando o justiceiro, o Frank Castle. O Cassian achou estranho ele de barba, né? E tem até um comentário agora que você fez a barba, usou a loção, tá cheirando a loção de barbear, resolveu dar uma recaustada no visual, né? Vai que o justiceiro, Cassiano, ele não tá muito ligando pra aparência, mas quando ele viu que ia encontrar a Carrie de novo, ele disse, não, vou vazar a barba, ficar bonitão. Pensei de novo. Exatamente a mesma coisa. ficou meio claro isso pra mim também. Enfim, a Karen volta pra temor do Paulo, né? O justiceiro tem uma cena de ataque. É o Matt tentando só nocautear as vítimas lá da Força Tarefa, né? Os malfeitores os corruptos da Força Tarefa. Nocautear, você tá sendo bonzinho. É, nocautear com violência. Não. É, não, nocautear com violência também é muito bonzinho. Teve pelo menos uns 5 ou 6 fraturas expostas ali. É, cara, nenhuma canela dobra daquele jeito, cara. Não falei nem do jeito, falei da canela. E o justiceiro matando, né? Então tá o Matt tentando aliviar, entre aspas, o justiceiro matando. Aí fica, descobre ali, né, a história da bala lá com a pintura do caveira, associa com o Colin North, né? Ó, grande surpresa, né? Fica nessa, né? Pô, tu ainda tá com pena, mata esse cara. Esse cara matou o Hector, não sei o quê. Não, mas eu não quero isso. Então, bate muito. Muita gente fica questionando isso do Matt, né? E por aí vai. Mas, cara, o próprio justiceiro tem uma fala ali pra mostrar que nem o Matt entende muitas vezes o que ele faz, né? Tem uma hora que ele fala assim, porque se jogou na frente do Fisk, cara. Levar a bala, o Matt, não sei. Por quê? Porque o Matt tem essa síndrome meio suicida, de herói meio suicida, de autopenitência, autoflagelar-se, muitas vezes. Isso é da história do Demolidor desde a era Frank Miller, né? De se autopenitenciar, ao mesmo tempo que ele se sente julgado pelas próprias ações. Então ele prefere se ferir, se jogar, se matar, enfim, do que ele ser condenado. Aí o Paulo muitas vezes pergunta, pô, mas só faltou matar mesmo. Eu digo, só faltou, porque lá nos 10 mandamentos tem não pode matar, não quer dizer que não diz, não pode fraturar o cara, fratura exposta, quebrar a coluna, nem nada, né? Então ele leva o pé da letra, Paulo. Não, pera lá, mas aquele cara é o Joseph Benitez Corpus, cara. Porque levou um tirambaço na perna do Giro, depois o Giro atirou na mão dele. Ele foi atirar no Matt Murdock com a outra mão, o Justiça atirou na mão dele. Veio o Matt, quebrou o pescoço dele com a paulada, quebrou, porque dá pra ver, pescoço nenhum gira daquele jeito. Cara, só desmaiou. Ainda jogaram uma granada que tirou o apartamento todo, e o Cobreiro falou, não, ele foi pro hospital, ferimentos leves. Cara, eu acho que ele volta pra segunda temporada. Porque o arco do Colin North, pelo que os poucos rumores e algumas coisas que eu li sobre as gravações, ele volta. É quadrinho, você tem que supor que ele pode estar todo ferrado, mas ele volta. É fator de cura, então? Ele é mutante lá, né? Só pode. Ele é o Terminator, cara. Ele é tipo a Madame na série do Justiceiro, que a mulher era imortal, praticamente. Não, mas o tal do outro lá, o outro policial Powell, também apanhou vários episódios lá e tá inteiro, né? Então, tem um pouco de quadrinhos ali, né? Pra eles, os caras aguentarem um pouco mais. Aquele cara foi demais, cara, porque o Matt pegou, não tá de quebrar o braço dele, pegou ele, jogou no chão, a cabeça bateu o pescoço, quando caiu no chão, e esse cheiro não tava nem com aquele protetor de pescoço, tava com o olho roxo, e eu não lembro se ele levou um murro no rosto. Então, tem uma parte lá que eles deixam meio que a resistência das pessoas um pouco maior, vai. Mas enfim, voltando, enquanto o grupo se separa depois dessa situação do apartamento, que o apartamento explode, né, do Matt, é engraçado que o Matt salva o justiceiro de última hora lá, chega a Karen pra tirar eles dali, né, do carro, a gente vê lá que existe um ciúminho de ambas as partes, né? Ficou bem evidente ali, o Dario fez questão de colocar. O Matt ainda sente uma coisa pela Karen, o justiceiro sente claramente coisa pela Karen, e a Karen meio que sente pelos dois, né? Só que na hora de fazer os curativos, ela foi fazer primeiro do Matt, depois foi olhar. Frank, tá tudo bem aí? Você sabe que nessa parte eu achei que ia aparecer a Rosário Dawson, cara? Quando ela começou a costurar, eu falei, pô, será que trouxeram de volta também não, ela? A Rosário Dawson, ela tá presa numa outra galáxia muito, muito distante, aí não dá. Eu sei, mas nada impede, é tudo a mesma empresa. É, enfim. Eles se separam, né? Enquanto o Matt e a Karen vai investigar mais sobre o caso do Fogg, que aí descobre que no fundo, a última coisa que faltava saber é porque o tal do Porto Red Soaker era tão interessante. Eu não vou saber uma coisa de legislação, é pelo que eu entendi, o Porto é tão antigo que ele não cai numa lei lá de vigilância, de não sei o que, não sei o que. E ele era usado inicialmente, né, pela Vanessa pra transportar as coisas de arte dela. E, na verdade, as coisas de arte dela era só um pretexto pra sair as outras muambas, sair as outras drogas, sair os dinheiros, sei lá o quê, que eles estavam mandando pelo porto, né? Então, eles usavam o porto. É, pelo que eu entendi, parece que ali era uma zona meio de... Ele diz que era zona neutra, uma coisa assim, como se não tivesse vigilância, não tivesse imposto, sei lá o quê. Então, o argumento do Fogg era uma questão de nulidade processual, ou seja, o cara não pode ser processado porque o porto tal não faz parte da área de jurisdição do, lá, acho que da corte de Nova York, então ele não poderia ser processado e encerrar. Só que quando ele faz isso, opa, espera aí, que história é essa? E aí é chamar atenção para tudo que acontece no porto, exatamente, incluindo a lavagem de dinheiro que a Vanessa fazia. É, exatamente, era um caso pequeno que nunca ia imaginar que ia ser tão grande, que era uma coisa sobre um roubo de caminhão, uma coisa assim. Foi isso que a Karen falou na hora. Mas ele tava investigando um negócio sobre um roubo do caminhão, mano. Não sabia que era algo tão grande assim. E aí, enfim, o Fogg morreu. Se morreu, né? Vamos esperar, né? Dizem aí que o ator volta pra segunda temporada. Vamos saber se é flashback ou não. Porque existe possibilidade dos quadrinhos de não, né? De ele não ter morrido. E aí... Bom, aconteceu isso nos quadrinhos. Exatamente, né? Aconteceu bem inspirado nisso, nesse momento, né? Inclusive com a Vanessa relacionada, né? A suposta morte dele. E aí, o Matt e a Karen tá nesse lado. Enquanto isso, o Frank, sozinho, vê que tá tendo a reunião lá da Força Tarefa de Vigilantes, vê os caras com as caveirinhas aparecendo na TV, fica puto, vai tomar satisfação com os caras lá, pra dar porrada nos caras no mano a mano, né? Sai matando um monte no começo. Aí fica a dúvida... Ele foi lá sabendo que ia se entregar, que não ia aguentar o tranco e queria se infiltrar por dentro ou não? Enfim, tem muita gente levantando essa questão. Eu acho que não, acho que ele só foi... Ele só tava puto. Esse justiceiro não tem nada de estrategista. É, exatamente. E aí o que acontece? Ele é preso, né, pela galera, e a galera não mata ele, né, porque tem uma idolatria tão grande nele, e muitos dizem, calma, Frank, a gente gosta de você. E ficam lá, tipo, porque você não se junta a gente, né, faz meio que um julgamento ali, prende ele na cadeira lá, fica com a gente, cara, não sei o que, ele, vocês são uns palhaços, um bando de palhaço me imitando. Então teve, precisava de um diálogozinho melhor, né? Mas você sabe que essa cena lembrou muito quando ele tava sendo julgado, né? Porque ele também ficava falando, eu tô aqui, ele falava desse jeito, lembra? Ele falava bem desse jeito na segunda temporada. Bem estouradão. E é nessa parte aí que eu concordo que perderam a oportunidade de dar aquela cutucada mais incisiva. Exatamente. Na questão dos quadrinhos, entendeu? Que aconteceu nos quadrinhos. Aqui nos quadrinhos, eu acho que foi o Matthew Rosenberg que fez o texto, ali fica mais claro, né? Fica bem mais claro a repulsa do que eu falei, Frank, que o justiceiro fica falando que ele assim, não, eu não sou pra ser idolatrado, não. São de vocês que são a força da lei. Eu sou fora da lei, entendeu? Os caras que é pra ser da lei não é pra estar idolatrando fora da lei, não. Dá uma lição de moral da porra lá nos policiais que idolatravam ele, né? Isso faltou, concordo aí. Eu tava na dúvida se iam fazer um grande finale, mas eles conseguiram, cara. Cara, começa muito bem. Você estava falando, né? O governo falou da questão do Matt, né? Essa questão meio suicida dele. A Heather meio que também aborda isso, né? Porque quando ele aparece todo lá ferrado, ferido lá, ela, no começo, acha que ele se corta e tal, mas em parte é isso mesmo. Ele sabe, por que você se jogou pra salvar o Fisk? Não faz ideia, certo? Não tinha ideia por que ele fez isso, né? E meio que assim, ele nem queria ir nesse baile, ele vê que de certa forma, a Heather tá cada vez mais... Ele descobre, acho que a Heather é psicóloga dos dois, né? E vê que ela tá cada vez mais envolvida com ele. Ele falando, meu, esse cara é um maluco, para com isso. E ela falando, ah, meu, para com isso. Você fica aí dando bola pra esses mascarados, dá nisso, né? Aí, enfim. E ele não queria ir no baile, ela acabou e tal. E, cara, a cena do baile é sensacional. Os diálogos. Você tem ali, não só os diálogos do Matt Murdock ali com o Wilson Fisk, com a Vanessa, são muito bons, mas o diálogo da Bibi com o Galo, toda, vamos dizer assim, ele dando troco, né? Porque teve um outro, vamos dizer assim, um outro baile, um outro evento que, vamos dizer assim, ele tinha ido lá pra conseguir fundos, né? Pra reconstrução do porto, né? E no final, todo mundo lá tirando onda, e agora ele dando troco, né? Inclusive no... Que a gente até nem falou, né? Muito, mas no... Eu ia dizer, né? A gente esqueceu de citar o grande astro lá do Tony Dalton, né? Não, é o André Gonçalves. Grande astro? Claro, desde o Rebelde. Fez Rebelde? Tá bom. O espadachim. Não, né? É o André Gonçalves. Segundo o Paulo, é o André Gonçalves. Não sei se é o André Gonçalves. Esse paralelo que ele faz, mas pro bem. Pra mim é o André Gonçalves, cara. Enfim. E assim, a única coisa boa que o Fisk fez foi prender esse cara. Só pra aquele bigode, ele já deveria ser preso. Enfim, né? E aí, de certa forma, resgatam um ponto, né, que apareceu na série do Gavião Arqueiro, né? Que ali tinha um Fisk um tanto meio caricato, né? Ah, era meio que uma fase mais caricata, né? Do Rei do Crime, né? E aí, toda essa parte dos diálogos e tal. E aí culmina no episódio 9, né, cara? Matt Murdock ferido, aquela briga. Eu sei que o pessoal acho que reclamou da briga, cara, mas, cara, eu achei ela muito boa, porque ela era uma briga crua, sabe? O pessoal quer agora, ele vê Demolidor e quer que todas as brigas sejam o que eles chamam de... Agora tem um apelido pra isso. Warner, que é um tipo lutas e coisas de tela única, que não tem quebra de câmera única. Eles chamam de Warner. E querem que todas sejam assim. Cara, às vezes a história precisa ser contada. Ela precisa de um motivo pra ter esses Warners também na história. Teve já uma que foi lá no primeiro episódio com o mercenário, entendeu? Nem todos precisam ser assim. E deve ser um negócio difícil de fazer, né? Porque numa tomada única não pode ter erros, né? Então deve ser uma coisa bem trabalhosa. Mas essa, cara, essa luta, ela, meu, pô, é briga de rua, sabe? Pô, e aquela coisa, né? O justiceiro atirando, tomando tiro, aquela, meu... Enfim, e era acho que pra ser caótica mesmo, a intenção da briga. É muito brava aquela luta, porque o John Bertal, quando vai atuando como justiceiro, eu já falei isso nos episódios da segunda temporada, nos episódios do podcast do justiceiro. Ele atua, parece que ele tá urrando, toda vez, parece um monstro, gritando e atirando. O cara acha que dói, né, quando tá gravando. Ele é o melhor justiceiro live action disparado. Pra mim, quando eu tô lendo, ao contrário, né? Eu quando assistia ele lá, desde a segunda temporada de Demolidor, nos primeiros minutos ali que ele apareceu com aqueles trejeitos de maluco e depois urrando nas cenas de ação, é como eu imagino que seria o justiceiro se existisse de verdade. Não, é bem assim, ele encarna bem mesmo. E aliás, eu vejo ali o justiceiro do Ennis, que na minha visão é a melhor versão do personagem ali, cara. Meu, a luta foi muito boa, tal. Aí tem a explosão do apartamento, eu não sei, acho que foi em queda de Murdock que também explodiu o apartamento dele, né? Sim. Né? Então, e tem mais essa referência e tal. E aí, cara, caminha pra um grande finale muito bom, cara. Claro, eu também fiquei na dúvida qual que era o grande plano do justiceiro, mas eu cheguei à conclusão que ele foi lá só pra matar mesmo e achou que ia tancar 20, sei lá, quantos guardas na base do sul. Na verdade, né? Eu acho que ele foi se incomodando, porque no começo lá, quando o Matt aparece com a bala, ele fala assim, isso não é problema meu. Aí agora ele aparece, isso foi problema meu a partir do momento que a Karen pediu pra ser problema meu. E aí ele ficou sozinho, olhou pra si, pô, agora já tô envolvido, agora isso é problema meu sim. E foi lá resolver. Eu esqueci de citar, por favor, citem aí a morte do galo, que coisa horrível. Não, eu ia falar agora. O Galo ainda tenta vamos dizer assim, uma última cartada falando pra coisa. Aí ele vai lá e apela pra pessoa que provavelmente já tinha trabalhado com ela antes, né? Porque se ela tava lá com vários governos e tal, a Sheila, né? Que ele achou que era a única normal ali. De certa forma era, mas era mais medrosa também. E, cara, entrega ele. Aí ele é levado lá pro porto, né? Porque no final das contas o porto virou meio que a base, né, do Fisk, né? O porto agora é o meio que o quartel-general ali da força-tarefa e tal, né? E, cara, quando ele chega lá, o galo lá, ele esmigalha a cabeça. A cena até gore, assim, meio de filme de terror B, né? O jeito nessa que... hora é que o Fega falou assim, agora justifica ser mais 18. Até então não tava. Não, até a briga do oitavo episódio e tal, não justificava. Mas aí chega nesse e fala, não, agora... Tu tá muito por fora de como estão exigindo agora o mais 18, mas enfim. Né? Cara, aí, meu, esmigalha a cabeça do cara e, assim, já aconteceu isso nos quadrinhos e tal, mas nunca mostrou desse jeito, né? E, cara, uma cena meio de filme terror B, assim, sabe? Porque aí o crânio do cara fica esmigalhado. Você dá pra ver que é meio que um boneco ali também, né? Sabe? É um negócio meio de filme de trash. Um boneco. Engraçado que ela tava pressionando a cabeça, as dois lados da cabeça, como se fosse apertando a cabeça, de repente acho que a mão do Vincent D'Onofrio falha, aí quebra o queixo de um lado, a cabeça do outro, com um negócio meio esquisito, mas enfim. E aí a gente percebe, né, que o Matt não vai resolver nessa temporada a parada, né, certo? Porque você vai vendo o tempo passar, você fala, será que ele vai resolver agora? Aí você olha, não vai não, vai ficar pra próxima ele tentar resolver, e aí abre, né, ele tem lá a reunião lá, vamos dizer assim, a resistência no barzinho, né, da Josi, né, e aí eles começam a... Resistência, assim, cinco pingado. É, então, ele falou que precisava de um exército. Ah, ele precisava de um exército. Aí ele começou pela pior negociadora de todos os tempos, e um cara que a única ação que ele vai fazer é, Matt, diz seu demolidor, cara, te entrega, por favor, Matt, diz seu demolidor, que ele passou tempo. Tem um porém só pra contar nessa parte aí, que o Felga falou o seguinte, muita gente tava, porque na segunda temporada já existe rumores de que os defensores vão voltar, Jessica Jones, Luke Cage, tem margem pra chamar a Misty Knight, tem margem pra chamar a Colleen Wing, tem margem pra trazer a Echo, por exemplo, deu a entender ali, durante o discurso final dele, que aparece a Angela Del Toro, enfim, de aparecer até novos vigilantes ali, tem margem pra aparecer vários, só que aí os diretores justificaram, tipo assim, óbvio que a questão é mais grana, né, eles ainda vão chamar, mas se eles já colocassem os defensores ali no final, como se fosse uma coisa muito marcante, não ia ter construção, foi isso que eles colocaram, não ia ter construção pra mostrar como é que Matt vai trazer cada um deles pra história. Então isso foi deixado pra segunda temporada, pelo menos eles deram entender isso. Se quais vão ser as pessoas que eles vão chamar, não sei, mas aí outra coisa também é que é tipo assim, o exército é o povo são as pessoas comuns, então a princípio tinha essa dualidade na história. É, você tá dizendo então que o Matt, ele vai, ele tá nem vendo, ele vai usar as pessoas com busca-canhão pra ir pra frente lá de se atirando. Parabéns, Matt. Mas eu tava dizendo, ele não precisava disso, ele já tem os contatos de todo mundo, é só ir lá no grupo do zap dos defensores e, ei galera, volta aqui por favor, alguém chama aquele aracnídeo que tem medo de escuro. Pelo que terminou Defensores, a Jessica Jones e Luke Cage não ia muito com a cara do Matt, não. Ela, por sinal, odiava ele. Era o único que aparecia fantasiado, né? Então ela ficava hiper incomodada. É um pouco de lascar. Você tem um grupo, você tem o Danny Rain em um grupo e a pessoa que você não aguenta ser o Matt é putaria. Mas o Danny apareceu só no finalzinho. Acho que em boa parte Defensores. Boa parte. Ele tava lá o tempo todo. O pessoal foi lá resgatar ele desde a Ele tava o tempo todo, o plano do tentáculo era usar o punho de ferro. E a cena, a luta em plano sequência foi na sede da empresa. É, e era o tempo todo repetindo a mesma frase. Eu sou o Danny Rand, protetor de Kung Lun. Eu vim derrotar o inimigo jurado do tentáculo. O cara era todo, ele falou isso 50 vezes. Bom, você que tá reclamando, vai que ele chama o Danny Rand também pra segunda temporada. Mas acredito que não. Vai, Cassiano. Bom, eu quero retomar ali também a questão do Fisk com os ricos, né? E isso foi também relativamente recente nos quadrinhos, né? Foi no arco do Tipsy Darcy que o Fisk foi buscar fundos e foi humilhado pelo pessoal da grana mesmo, né? Mostram pra ele que, tipo, ó, tu pode, pra nós tu é só um ladrãozinho, tem dinheiro, mas pra nós tu não é nada. E nos quadrinhos o Fisk sente esse baque, né? E na série teve esse episódio, e aí foi o episódio que teve lá o espadachim sendo como um desses ricos que esmobam ele. Eu não me lembro se é o episódio, acho que foi no 4 que acontece essa reunião, né? E aí isso fica em stand-by. E aí agora o Fisk, nesse baile de gala, ele mostra, ele já descobriu os podres de todos os ricos lá e começa a pegar e chantagear e usar os métodos que ele já tá acostumado, né? E no episódio 8 ali no final, os ricos estão literalmente engaiolados, presos nas mãos do Fisk. Não, é o episódio 9, esse aí é o último ou o 9? Ah, desculpa, episódio 9, exatamente. Cena que o Cassiano tá falando, inclusive eu mostrei ela recentemente pro Felga, de forma totalmente legal e honesta. Eu acho que foi aqui no Brasil, saiu no terceiro encadernado. E é mais um daqueles momentos fiz. Ele foi tratado como se ele fosse, tipo, uma atração de zoológico pelos bilionários lá. E pra eles, tipo, o que você faz aqui é fichinha. A gente só quer saber como é que foi ser preso, como é que é enfrentar o Homem-Aranha, essas coisas assim. E ele se sentiu tão humilhado lá que o cara que foi mais escroto com ele, assim que ficou a sós com esse cara mais escroto, o Fisk usou mais uma vez aquele velho ataque de esmagar cabeças. É, então, o grande lance é que o Fisk chegou no topo da sociedade, mas ele é encarado como se fosse um new rich, né? Um novo rico que não tem a classe pra estar naquela posição. Ele até discutiu várias vezes aqui, acho que no grupo também, né? Que a gente tem, essa questão do Fisk muitas vezes se incomodar de ser lembrado de que ele veio... Não é que ser lembrado, né? De ser humilhado porque ele veio de uma classe pobre, né? E seja nos quadrinhos e aparentemente também aqui. Nesse caso, representado por aí pelas coisas. Vale ressaltar, né? Que a gente tá falando de vigilantes aí pra se unir ao exército do Matt Murdock, né? A gente tá chamando de espadachim. O espadachim aparece no final da série do Gavião Arqueiro salvando lá algumas pessoas usando a espada. Pelo visto, ele gostou porque ele também aparece rapidamente num momento de TV lá, né? Num dos salvando da sobrinha do Ben-Hur. Ela, lembra daquele documentário, mini documentário dela, lá tem um flashzinho ali de um vigilante chamado Espadachim. E mascarado, né? Salvando, né? E aí são as coisas que o Fisk usa contra ele, né? Fala assim, ó, porque ele é contra, ele assim exagera essa lei antivigilante que o Fisk quer estabelecer. Aí o Fisk já vai procurar saber e fala assim, ó, tô sabendo das suas atividades aí ilegais. Por isso que ele aparece lá preso, engaiolado também, né? Já que estão falando de engaiolamento pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Exato. Eu queria falar só que tem uma cena pós-crédito, que é a única cena pós-crédito, tá lá o Justiceiro engaiolado também, né? E eu acho que a coisa mais ridícula dessa série, né, é como o Frank dobra o policial inocente pra dizer, você me admira, me admira. Ah, você é de Nova Jersey, né? Já chama um cara de Nova Jersey, que já é piada nos Estados Unidos, dizendo que povo de Nova Jersey é meio bocó de mola, né? É piada, Nova Yorkino zoar com Nova Jersey. E aí ele dá a mão pro cara, o cara dá a mão pra ele, pô. Que cara idiota. E aí ele estraçalha a mão do cara, enfim, pra justamente ter o tie-in, né? A ligação pra provavelmente a tal da apresentação especial que o Justiceiro vai ter em algum momento aí, que o próprio John Bertal tá escrevendo. É, mas só aproveitar aqui rapidinho antes o que o Coveiro falou do pessoal de Nova Jersey. O negócio lá no episódio da Kamala é provavelmente uma das coisas que fez o pai da Kamala não odiar muito o Matt e acabar virando amigo dele no final. Foi que o Matt foi uma das poucas pessoas que não sacaneou ele por ser de Nova Jersey. Ah, Nova Jersey é legal. Aí o cara já devia estar tão na sura de Nova York sempre trollam, vou sacanear ele. Aí pega e vai mostrando assim o Funko na frente. Tá vendo? No foco da minha filha. Aí o médico, eu cego. Opa, desculpa. O cara é legal. Aí depois ele chama lá o médico pra ir jantar na casa dele. Meu Deus do céu, Paulo. Vai, Cassiano, continua aí que você ia falar. E aí a série termina, pra mim, de uma maneira muito satisfatória, assim. Acho que ficou um bom gancho, assim, pra segunda temporada. Essa parte da cena pós-crédito foi meio forçada, realmente. Eu esperava um pouquinho mais, talvez um pouquinho mais de elaboração, um pouquinho mais de requinte, talvez, pra mostrar uma fuga do Justiceiro, mas tá valendo. Mas voltando, assim, só pra resumir. Então tem essa questão do Fisk ali, que mostra o porquê, a importância desse baile, porque ele mostra que ele consolidou o poder perante a elite econômica de Nova York. Ele usou a companhia elétrica lá pro blackout, instalou o caos, e agora ele quis dar ele quis fazer o estado de sítio, né, para ter um poder maior e poder justamente botar em prática, consolidar o poder dele e o poder daquela força antivigilante. Na verdade, nem precisaria de uma força antivigilante, né, porque os vigilantes já são contra a lei, né, mas enfim, uma força específica para correr atrás de vigilantes. O Justiceiro era uma coisa que já estava todo mundo esperando, e eu gostei muito da presença do Justiceiro. Também foi usado na medida certa. Apareceu lá para salvar o Matt, para trazer a Karen de volta, né? Ou seja, a Karen foi o motivo pro Justiceiro ir lá salvar o Matt. Para mim, ele foi lá buscar tirar satisfação com aqueles policiais, porque ele ficou incomodado, sim. Mesmo que no primeiro momento ele tenha dito que não, mas depois, talvez, ter visto a proporção que a coisa tomou e talvez se sentido responsável. Aí é uma leitura minha. Ele foi lá naquela postura dele, nada estrategista, mas foi lá, tipo, esses caras me admiram, eles já vão estar com a guarda baixa, eu vou chegar lá, vou arregaçar. E não deu bem certo, né? Não deu bem certo isso aí. Mas eu gostei muito da participação do Justiceiro. Os diálogos com o Justiceiro, os cortes que um dá pro outro, né? As provocações do outro, tô me lembrando agora que ele fica tirando onda com o Matt, porque o Matt tá ainda com a camisola do hospital, né? Aí ele fala assim... Ele sai de bunda de fora, né? É, aí você vai lutar contra os caras de camisolinha de hospital mesmo, não sei o que, de bunda de fora. Aí o Matt dá um dedo pra ele enquanto sobe pro apartamento pro outro andar. Cara, é muito engraçado. É muito bom. A dinâmica dos dois é muito boa. E eles ali em combate ali depois. É a dupla do tira bom e tira mal, né? Como no caso aqui, o vigilante bom e o vigilante mal, digamos assim. Eu confesso que ali naquele finalzinho ali eu fiquei com uma pontinha de esperança de realmente aparecer os defensores do boteco. Mas eu concordo com a explicação que foi dada pela produção. É muito mais embora também concorde com o Paulo, né? Que, né, seria mais prático chamar através do zap. Mas para fins de construção de história, vai ser mais interessante mostrar as dificuldades de cada um daqueles personagens ali, ainda que brevemente, com a gestão do prefeito Fisk e eles se reunindo ali. Dá para dizer que talvez a segunda temporada tenha um pouquinho de defensores 1.2, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Porque aquele pessoal, na minha opinião, merece uma redenção. Né? Embora a série dos defensores tenha sido bem complicada, tinha um potencial, e esse potencial ficou longe de ser atingido, eu gostava daqueles personagens. A ideia era boa, né? E eu acho que com o direcionamento certo, eles podem ser resgatados, ainda que em doses homeopáticas. Pô, o Luke Cage, ele ficou numa posição ali que daria um desenvolvimento interessantíssimo. Ele ficou numa posição de líder do bairro. Como é que esse cara vai lidar com a gestão do Fisk? Só pra pegar um exemplo. Então, eu acho que Heróis do Aluguel poderia ser muito bem ser trazido um especial com os Heróis do Aluguel, com as Filhas do Dragão. Potencial tem pra usar esse personagem. Então, eu acho que dá pra brincar com, né? Eu acho que um futuro, não sei se já na segunda temporada, também tem gente que tá esperando assim, já surgir uns 10 defensores. Eu não sei se vai ser isso, não. Porque querendo ou não, a série ainda é do Demolidor, né? Do mesmo jeito que eles trouxeram o Justiceiro, pode ser que eles tragam um ou dois. Eu aposto muito que eles talvez tragam a Jessica e o Luke Cage só, né? Tem gente que acha que eles vão trazer quando fala em exército, acho que ele vai trazer, tipo assim, todos os heróis urbanos, Cavaleiro da Lua, Homem-Aranha. Vai ser isso aí mesmo, eu concordo contigo. Vai ser a Jessica porque o personagem do Punho de Ferro, ele foi muito rejeitado. Então, por mais que eu tenha gostado da série, mas aí é outra história, é um problema meu. Pensem menos alto, assim, nas expectativas, senão vocês vão achar que vão vir gente que não vai vir, tá? Homem-Aranha nunca, tem gente falando Homem-Aranha nunca vai ir. Minha expectativa é Homem-Aranha pra baixo. Tá bom. Pra cima, quer dizer. Se não tiver você Homem-Aranha, é a pessoa mais indicada pra colocar expectativas e os outros ouvirem e seguirem, né? E aí o seguinte, né? Foi muito inteligente, assim, o Matt não tinha condições, então ele foi um recuo estratégico. E lembrando, né, essa série era pra ser uma temporada maior, então o corte foi feito de uma maneira providencial, justamente para permitir um melhor desenvolvimento da história. Então, eu acho que para mim foi bem, bem satisfatório. Eu só quero comentar também que a ideia de tirar o mercenário da ala que ele tava, da ala de aprimorados, botar na ala comum, cara, não tem como isso dar certo, né? É impossível. Me admiro muito o Fisk ter concordado com isso, porque, sei lá. O Fisk queria que ele morresse, cara. Isso não tinha como dar certo. Não tinha como dar certo. O Fisk queria que ele morresse. Se ele pudesse pagar uns bandidos para matar ele lá, ele pagava. Pois é, mas botar o cara na ala comum. Era certo que ia dar aquele problema. Foi um erro de planejamento, assim, terrível, né? E o mercenário também, acredito que vai ter um desenvolvimento melhor, assim, no futuro. Tô bem, bem ansioso mesmo, assim, pra ver. E também tô aí agora no lado infantil, né? Eu tô muito ansioso pra ver o restante do guarda-roupa do Matt, né? Que apareceu só os capacetinhos ali e eu fiquei curioso. Eu queria ver um pouquinho daqueles outros uniformes ali. E lá na série da Mulher Hulk, ele foi lá em São Francisco só pra fazer uma encomenda. Eu acho que ele aproveitou a viagem e já trouxe aquele monte de uniforme ali de uma vez só. Gostaria de ver isso em uso. E por fotos, né, e filmagem que a gente sabe da segunda temporada, a gente sabe que vai ter novos visuais aí vindo, né? Mas enfim, a gente não quer terminar o podcast é locubrando muito sobre a segunda temporada que tá sendo filmada agora, né? A tendência é que seja uma temporada por ano, então ótimo aí pra quem quer ver agora uma série mais serializada mesmo, não que espere 2-3 anos pra vir, mesmo que não seja como antigamente, que eram 24 episódios, né? Que Hollywood não comporta mais esse tipo de demanda, né? Então, assim, provavelmente parece que de 9 episódios vão ser 8, já que eles vão decidir fazer agora todo ano, então vai ser por aí essa faixa mesmo. Tá? E com isso a gente encerra nosso Nominata 66, tá? Ficou grandão, mas é porque a série merecia, tinha muito mais coisa pra falar. A gente só pincelou mesmo, mas agora que a gente tem certeza que a segunda temporada vem aí, a gente volta a falar sobre Demolidor Renascido, se Deus quiser, em 2026. Então por hoje é só, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau, até lá. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.